Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja. Não, ele vazou junto. Valendo! Oitava sessão. Oitava sessão aí de chamado Cthulhu, a serpente de duas cabeças. Eu sou o mestre Critim. Eu sou o Jefferson, também conhecido como Nate. Nate. Eu sou a Tamires, ou Lara Jones. Eu sou o mesmo, gente. E temos o Alon e o Manche ali, conhecido como John. Esses bem, caras nunca seriam streamers. Na última sessão aí, lembrando o que aconteceu, então vocês estavam lá na Bolívia, né? Já estavam. Ficaram duas horas decidindo se iam subir. Eu comprei uma flauta. Você comprou uma flauta. Vocês não sabiam, vocês ficaram duas horas parados no meio da selva queimada, decidindo se quem ia pra direita, quem ia pra esquerda, se ia separar o grupo ou se não ia separar o grupo. Por que RPG? Após a decisão, vocês decidiram entrar no tempo, né? Subiram o tempo, acharam um caminho ali. E o Nate ele abriu essa porta, mas ele ativou uma armadilha na abertura disso daí. Que caíram, começaram a cair cobras dentro do templo. A partir disso aqui. A partir do momento que vocês estavam andando, né? Vocês estavam andando ali, começaram a cair cobras do teto, cair cobras de todos os lugares. Vocês viram que era um templo que tinha um pé direito bem alto, em torno de 10 metros de altura, né? Com vários buracos. Então era um templo que não aparentava ser algo pequeno, né? Então, uma parte dele estava para fora ali da terra, né? E nesse andar aí que vocês foram indo, vocês bolaram uma estratégia para descer toda a parte dos andares, né, que vocês estavam. Só que nisso, uma das cobras picou a Lara, né? E com essa picada que a Lara sofreu, ela começou a passar muito mal, ela começou a contrair alguma doença ali muito rápida na cobra. Tá? Ah, lembrando que vocês desceram em mais um andar ali de buraco. A cobra tá viva. Eu não mordi ela. Vocês desceram num outro sigilo ali. Vocês quebraram mais um, todo mundo desceu lá, olhou e não tinha nada. E aí nesse meio tempo, então, o Dimitri conseguiu salvar ela, fez um primeiro socorro assim que vocês desceram até a parte mais tranquila, aparentemente, da caverna. Conseguiu algumas partes de medicina ali, tirar ou pelo menos aparentemente estancar o veneno que estava saindo ali, travar para não se espalhar, coletou um pouco desse veneno também para futuros estudos, né? E aí adentrando ali já, o João bem machucado devido aos combates que estiveram fora, a Lara também devido a essa picada, e outros encontros que vocês tiveram, o Nate ele estava um pouco meio conturbado mentalmente devido a algumas visões que ele já foi tendo, né? E o Dimitri sempre desconfiado das coisas. Vocês entraram num andar ali onde tinha duas estátuas bem grandes com quatro pedras. Aparentava ser esmeraldas. Duas em cada olho das cobras. Esmeralda. E quando o John ele entrou para tentar fazer esse teste, vocês estavam com medo de armadilha e tudo, os quatro lasers viraram para ele, que estava ali. Tinha algumas poucas cobras no caminho, e eles acertaram ele, só que petrificaram o John. Esse petrificar também, vocês acordaram ele, ele estava desmaiado. Mas nesse meio tempo, então, vocês bolaram uma ideia de como avançar isso daí. Nisso, você que saiu correndo, né? Você e o Nate e o Dimitri saíram correndo, conseguiram parar embaixo do pé da base dessa cobra, subiram lá e arrancaram essas pedras. Tá. Vocês vão levar as pedras ou vocês vão colocar elas de volta na saída? Tá? Vocês não vão colocar as pedras nos olhos das cobras. Não. E se der pra roubar mais alguma coisa, eu vou. Não, você consegue ter essa decisão do jeito, ó. Colocar de volta no olho da cobra nem fudendo, vai ativar o negócio outra vez. Você não vai colocar. Eu não tenho intenção de levar embora comigo, mas não vou colocar de volta, mas nem a pau. Essa decisão, na verdade, está entre você e o Dimitri, né? Eu acordei, eu acompanhei, não? Não, você estava desmaiado nesse momento, você acordou lá na frente. Ah, tá. Não, mas eu não volto, não, Dimitri, eu não volto. Não, mas eu só estou perguntando isso agora, porque eu não anotei, então eu quero saber a decisão de vocês ali. Eu não lembro se a gente teve essa decisão já. Pode ter subido, Afonso, você que sabe. Eu acho que a gente larga isso para trás. Mas não por de volta lá. Não por de volta. Até porque a gente tem que carregar dois cadáveres, não dá nem tempo de pensar em botar coisa no lugar, em fazer, em lutear. Nesse momento você tá caído, é dos lasers. Pensa que você tá nascendo. Quanto que a gente arrancou? São quatro, duas de cada um. São duas, quatro esmeraldas grandes. Assim, vale um bom valor. Só que vocês, a gente volta, o seu personagem, questão de tempo, tá? É uma deusa, você tem teologia, seu personagem tem teologia. Nossa, sim. Você... Ah, quanto você tem teologia? Você acredita em São Deus, 40. Seu personagem acredita em Deus. Ele não acredita em Deus, ele acredita que escudos levam, levam a... Então você acredita que seria uma falta de respeito ao ser superior que é venerado nesse tempo. Ok? Isso é o que o Dimitri pensaria. Certo. E aí o Nate, ele não é católico, né? O Nate é católico. O Nate é católico? Ele é ateu. Eu acho que... sim. O Nate é católico. O Nate fica a decisão do Nate, porque o Nate ele acredita em um deus, não acredita que existe um deus cobra, né? Zeus, que coisa, mas fica a sua ideia que, apesar de todos os caminhos que vocês passaram, isso ele é, é o deus do pessoal da região, né? De acordo com o meu histórico, eu até acredito, até levo em consideração a existência de outras entidades. Mas a minha preocupação é cuidar dos dois que estão caídos, sair dali o mais rápido possível. Eu passo nem percebo os negócios que eles estão e vou embora. A gente já arrancou o cabo e tá na mão. Pensa que vocês estão na cena que vocês arrancaram as pedras. Ele tá. Vocês conseguiram tirar ele de lá. Então, nesse momento ele tá desmaiado, lá na frente da cobra que ele vai se recompor e andar um pouco, né? Rastejar, mas no momento ela tá desmaiada, ela tá dentro. Ah, então nós estamos naquela cena que a gente foi saltar. Isso, na cena. Ah, não, então, vamos não, atrás, não, não da cena, não da cena. Vocês estão na cena que vocês pegaram as pedras, desativaram o raio laser. Então, pra depois pular pra entre a cobra lá, que é aquela cobra. Não, a cobra é mais na frente. Isso. Mas vocês nem sabem da cobra. Por exemplo, agora o personagem vocês não sabem da cobra. Vocês estão com quatro esmeraldas bem lapidadas e vocês nunca viram isso. Uma porque vocês não entendem de pedras preciosas nesse ponto e outra porque parece que é uma coisa colocada pelos deuses. Que nem o pessoal fala da Grécia, que é os deuses foram lá, enfim, do que ela lembra. Então pensa que... Eu não me incomodo, senhor. Eu vou levar as pedras. Tá entre você e o Nate pra decidir isso daí. Vocês estão na cena. Pegaram, opa, isso desativa a armadilha. O que a gente vai fazer com a pedra? Joguei de lado assim, acidentalmente caiu dentro do bolso do John. Olha que azar. Você quer que leve? Você quer ir lá? Eu vou. Tá desmaiado. Tá semi-desmaiado. Só tá você e o Nate. Assim que eu acordar, cadê as pedras? Cadê as pedras? O cara vai falar, o cara do crack. Cara, minha preocupação não é as pedras. Tá. Eu jogo pro chão, se eu puder rolar um dado pra ver aleatoriamente se cai perto dele. Fica dentro do bolso dele. Das pedras, depois vocês levam ele adiante junto com a Tamiris e vocês colocam um lugar seguro antes da cobra chegar. Né? Então, na verdade, ela não sabe, eles não têm ideia da pedra. Assim, ele viu a pedra, mas aquilo disparou o laser e a partir daquele momento o John não estava mais acordado. Então, você vê ele rolando as pedras pro lado, jogando assim pro lado e falando que tem que carregar pessoas. Assim, o meu personagem não é ganancioso, o meu é. Mas. Eu só levaria por um ponto, para que se a Lara pudesse estudar. É, exatamente o que eu queria. Isso, estudos, exatamente o que eu queria. Quando você vai levar as duas pedras dessa sala para a próxima... Fio na bolsa dela. Fio na bolsa dela. Tô, Lara, vê o que você quer fazer aí. Fio na bolsa dela. Dessa sala para frente, ou vai manter ela aqui? Não, a primeiro momento, se eu fosse pegar, eu pegaria na volta 30. Depois quem sai. Tá, na volta você não consegue, tá? Ah. Por causa da cobra tá seguindo vocês. Não, mas ela tá de boa agora, né? Eu dei um splash pra vocês não morrerem, mas ela vai seguir e vocês conseguem se parar, lembra o que eu falei? Vocês teriam um outro combate lá fora, provavelmente mortal, então eu tirei esse combate. E a cobra, provavelmente, ela voltaria até o caminho da saída das primeiras cobras que vocês enfrentaram. Só que nisso eu vou pressupor que vocês consigam desviar pra não ter acabado aquele primeiro capítulo. Então assim, você não consegue pegar de volta as pedras. Pega a mão. Duas, o Nate deixou de lado e falou que vocês levaram cadáveres. Você vai falar cadáveres mesmo ou levaram os outros? Eles estão caídos. Você deixou as pedras e você falou que tá chamando a gente de casa. Não, eu tô chamando em off só. Não, eu tô levando vocês porque eu sei que vocês estão vivos. Ah, então você vê que ele... Tá levando um, deixou as pedras de lado. Eu tenho primeiro socorro, checo, tá vivo, beleza, vão levar. Mesmo que não tô sentindo os sinais vitais, vou tentar levar pra salvar. Pra tentar salvar, né? Tá, teologicamente falando, eu preciso rolar um teste pra saber se é bom ou não levar, ou se faz diferença. Não, teologicamente você passaria no teste. É a mesma coisa, a grosso modo, quem acredita em Jesus Cristo, você chega na igreja e rouba um terço, rouba o rosário, rouba a cruz, rouba alguma coisa, é uma falta de respeito com os adoradores e até mesmo com o próprio Deus ali, certo? Com Jesus Cristo. Se você chegar num templo de Zeus e tem um negócio de ouro que foi dedicado a ele, tem mais de 1000 anos, alguém for lá roubar, falta de respeito, falta e pode acordar a ira de Deus, esse tipo de coisa. Então ali pensa que é o tempo do lugar. Entendi, entendi. Vamos lá, três palavras pra resumir tudo isso. Se foda. Isso é coisa que você sabe, né? Que você... São duas palavras. É, baseado em leituras de estudo. É, gente, foi mal. Amanhã eu não vou pegar não, essa porra. Não, vai ficar pra trás. De acordo com o meu histórico... É que assim, é foda. Se o meu personagem ele tiver... É que assim, ele não... Eu pegaria o que eu falei. O Dimitri, pensando logicamente, ele é bem racional. Então, ele pegaria com muito ruído de que a Lara estudasse. Só que a Lara não tá acordada. Eu não sei se ela vai estar acordada. Entendeu? Então, entre me fuder, possibilidade de me fuder e coisar, foi mal aí, galera, mas... Eu desconheço a possibilidade de me fuder. Vou pegar as três. Já era. Entendeu? Já era. Vai ficar lá. Tá, vai acordar. A gente vai perder... Não, é que assim, a gente pode estar perdendo um item, entendeu? Que pode nos ajudar lá na frente. É, o item que vai salvar o mundo da destruição no final. A gente não vai dar final no jogo por causa disso, mas foda-se. Entendeu? Três palavras, se foda. É. Pode ser que a gente fale assim, ah, vou pegar... Dá pra, é só duas que eu posso levar, né? Você tá levando as quatro. Pensa assim, ela é desse tamanho. Tá? Uma pedra. Ela é desse tamanho. E ela é pesada, porque ela é maciça. Tem quatro dessas. Então, se for tentar as quatro, é muito difícil. Não, é impossível. Esquece. A gente não vai pegar isso. Não tem como pegar. Assim, humanamente, se você tivesse os quatro, provavelmente os quatro, cada um levando uma daria certo. Não, não. Eu consigo levar uma, em teoria. Na teoria, você consegue levar uma. Mesmo com força 50. Mano, a gente passou pendurado na parede em cima das cobras. Não tem como o cabimento levar. A gente não sabe. Não tem como muito levar. Você põe o um negócio em cima das cobras e vai matando ela com a pedra. É, eu... Não, não, Trito, vai pra... Não tem cabimento. Abandona. Chegando em Nova York, então vocês pegam um avião, tá? É, lembrando que a gente passa, quando a gente sair lá, eu passo lá nos local pra pegar aqueles venenos lá que o cara falou pra mim, pega os bagulhos. É, aquelas plantinhas lá. Mas aquele cara em Nova York você acha muito fácil. Isso na própria... na própria casa dos seus. Tem? Você já foi. Tem mesmo? Plantas ali tem. Mas tem as que eu quero? As que eu escrevi lá pro Nate pegar? Curário, então tá bom. Tem. Não, beleza. Isso tem bastante. O que você precisa? Não vai me restringir depois em material. Quando descer a buqueta no centro. Na casa dos seus, ela tem todos os tipos de materiais. Não, primeiro, não. Então fechou. Ou pode falar seu acesso. Pode ir pra sua narração então. O único problema é que a gente foi demitido da casa dos seus. Vocês. Eu não digo, olha lá, não sei não, viu, onde foi? Mas não vai se tomar. Vocês. Você cumpriu sua missão? Sim. Não. Vocês, não. É dentro daquele avião bem antigo, tá carregando algumas travas, alguns machucados, algumas histórias aí que os personagens de vocês vão levar dali pra frente, sempre com aquela dúvida na cabeça do que tá acontecendo, né? Por que eu tô aqui, o que foi aquilo que aconteceu. Vocês em nenhum momento se depararam com esse tipo de coisa. Cada um entra no avião em silêncio, pensando mentalmente no seu personagem, no que aquilo tá influenciando pra história, pra vida do seu personagem a partir de então. Que aparentemente não parece ser uma coisa mais normal. Parece que vocês já não estão mais nos objetivos de vida pessoal de vocês, mas sim ligados a algo a mais. Vocês ficam com principalmente o Nate e o Dimitri, com a imagem da cobra, né, da deusa cobra ali acordando e saindo, não falando nenhuma palavra. Aquilo também incomoda no sentido de o que pode acontecer. Ela estava ali milênios dormindo e ela não disse nenhuma palavra na teoria. A missão de vocês era levá-la e ela foi embora, mas aparentemente ela deixou uma bênção para que vocês conseguissem escapar dali com vida, tá? Isso é o que vocês entendem. Ou ela ajudou vocês ali para escapar porque viu que vocês não eram uma possível ameaça. A Tiranish, pelo menos é o nome que vocês já conhecem. E vocês começam a batutar aquilo na cabeça de vocês. Ei, tá? Pode falar. Desculpa te cortar, Trita. Só... Quem for olhar pro Dimitri, ele vai perceber que ele tá, tipo, bem... Eu não sei como é que é o avião, tá, mas... Pensa aqueles aviões Hércules antigos, que são compridões, não sei se você tem uma ideia, que tem aquelas bagagens que abrem por trás, os bagagens que entram, coloca então aqueles aviões... Então eu tô num lugar bem, tipo assim, bem distante, um pouco distante deles, eu tô sentado, eu tô com um bloco de notas na mão, e eu, tipo assim, de tempos em tempos, eu tô anotando. E eu rasgo folhas desse bloco de notas e vou colocando na minha frente, assim, sabe? Numa mesinha, em algum lugar aqui. Quieto, sem interação nenhuma com eles, tá? Literalmente pensando, só pra eles, sabe, terem uma noção de como é que tá meu personagem. Tem do lado dele tem um cantinhozinho lá, que provavelmente tem a água que ele bebe sempre, ali. E ele pensa, você vê que ele coça a cabeça, você vê que ele faz assim, com sentido como se estivesse com calor, mas não tá calor ali no momento. E ele fica durante não sei quanto tempo essa viagem, mas ele fica boas horas ali. Até cair na exaustão mental, em teoria. Tá, só pra vocês saberem, vocês estão no dia 22 de março de 1933. Tá. Okay? Vocês saíram de lá Tá? Vocês foram pra Bolívia, no caso, né? Vocês começaram essa aventura indo, chegando lá na Bolívia, dia 15 de março de 1933. Tá. Então se passou ali uma semaninha. Tá. Tá? Maravilha, alguém quer mais alguma descrição de como esteja no avião, diferente? Posso escrever ou... o meu. É só pra, enfeitar, porque não tem, assim. Não tem ação nenhuma. Tá, na hora de ônibus dormindo. Na hora de ônibus, eu consigo acordar? Não, eu imagino que não, né? Tá, é porque a gente ficou um dia, né? O avião chegou no outro dia, né? Quando a gente tava lá. Você sente dores, você também sente dores. Todo mundo aí, vou dar um fast heal, tá? Então todo mundo que perdeu a vida tá full. Sanidade já recuperaram no final do capítulo, tá? É, porque isso, a primeira, eu tô utilizando como se fosse uma sessão zero, mas pra vocês acostumarem com o meu sistema, com a minha questão de combate. Que a partir de agora, eu vou seguir a ideia dos combates do livro, que é um combate mais estratégico, mais mortal e as não, investigações beleza. Também, beleza? Nate? Já a gente já entendeu. Eu tô cidadão Kane. Bagulho agora. Eu tô sentado assim na janelinha. Olhando pra fora, lá o Alan Grant, né, o pensativo. E vocês veem que eu fico o tempo todo balbuciando algumas coisas, né? Entre elas, Tiranishi. Né, pensativo, reflexivo, olha pra fora, balança a cabeça positivamente, Tiranishi. Assim, meio psycho, eu tô. Legal. Então, eu tô com as pernas? Não. Eu só vou gastar esse tempo pra me recuperar, né? Porque eu tô tudo fodido. Você também acredita que vai. Também. Galera, vocês chegam ali em Nova York, em uma manhã. Cinza de poluição. Uma manhã bem florida. O refrizinho. Lá vocês estão na primavera. Tá? Então é algo bem marcante. Isso em Nova York, quando vocês voltam, tá? E logo que vocês chegam, tá? No aeroporto aparentemente particular, né? Privativo. Existem algumas pessoas de terno, chapéus, bengala, algumas pessoas armadas ali, aparentemente seguranças, né? Com crachás, com coisas da casa dos seus, alguns carros. E vocês veem uma pessoa chegando para vocês. Conhecida de certo modo. Um homem ali com uma estatura que eu vou descrever para vocês. Estatura tranquila. Tem palha de dente aqui, meu? Eu também ponho. Palha de dente? Não. Você quer matar alguém devido com isso? Devido incidentes com amigos, nós não possuímos palitos de dentes nessa região. Alguém tentou matar alguém com alguém. O Gel engoliu um palito de dente. Morreu. Tem uma cicatriz hoje aqui no pescoço. O Gel Chakes de Amélia. Ele engoliu um palito de dente. Ele não sabe nem como. Eu sei, ele é burro. Ele não consegue explicar. Agora tem uma cicatriz de guerra dentro aqui. Sério, ele teve que operar pra causa disso. Ele ficou em coma induzido. Quase morreu. Ah, vocês estão me zoando. Não! Não, não. Não você perguntou pra ele, mandou mensagem pra ele depois. Virou, virou até uma figurinha, manda figurinha pra ele. Uma figurinha. Domingo, domingo, você vai domingo? Se o chefe for domingo, você vai domingo. Pronto, ele falou que vai. Não, não é possível. Vou mandar uma foto no grupo aí então, pra vocês verem quem que é este cara. Pô, é um pouco mais complicado do que a gente tava falando. Deus, não vou fazer aquela cálculo. O portão? Mas é 2,6%. De tirar 4, número 6 em 8 dados. Mas faz a porcentagem de que você tava fazendo, você não dá isso. Não, muito menos, porque ó. 625 que é vendido pelo aquele valor. Vocês veem esse homem. Tá. Cadê a figura? Ah, vocês viram uma cada se aproximando. Não, mas... Caralho, eu rango a nada. É porque não é só um. Muito bom dia. Muito bom dia. Não tá só vocês ali, só lembrando que tem algumas outras pessoas. Esse homem aí. Só ele aborda a gente. Só ele aprende. Você vê que tem segurança, as pessoas ali, um conversando com o outro. Nesse avião tinha mais outras pessoas da casa dos seus, de outras, de outros países, talvez. Isso lá é um avião que normalmente ele acaba... Tipo o avião da Cruz Vermelha. Os países, vai lá, pega as outras pessoas. Então, além de vocês que, que saíram da Bolívia, tem mais as pessoas que ficaram no acampamento ajudando, o médico, a enfermeira, o ex-mafioso. Todos eles voltam com vocês também, tá? E quando vocês estão descendo, pessoas carregando a mala, quando vocês veem esse homem abordando, ele fala muito, não necessariamente para vocês, mas para o grupo de vocês e até para algumas outras pessoas próximas, muito bom dia, muito bom dia. Espero que vocês tenham feito uma boa viagem. É, pra quem não me conhece, eu já devo ter falado com alguns de vocês, mas muito prazer, eu sou o Safiro. Sou o diretor e chefe de corporações aqui da Casa dos Seus. Agora é seu babá? É. Só perguntando pra quem a gente acha que é traidor, não é? Vocês não acharam mais do Zinho de um mal. Ele não é traidor. Espero que vocês tenham feito uma boa viagem aqui. Caso vocês precisem de algo, podem me contatar, tá? Eu vim aqui só pra ver como vocês passaram. Nova York está maravilhosa, Nova York está bem. Eu recomendo que todos, após passarmos da casa dos seus, quem não teve a oportunidade de conhecer realmente nosso grande prédio, faço questão de levar vocês à sede. Provavelmente ele é o edifício mais alto de Nova York hoje, da ilha de Manhattan. Tá? Fiquem à vontade, vocês irão prestar contas, ele falou para todo mundo, tá? Vocês irão prestar contas ali no departamento tradicional. E daqui uns 2 ou 3 dias eu devo contatá-los. Eu vou selecionar uma outra equipe. Que recebemos um chamado complicado de algo. Então eu vou ver qual será a equipe mais coordenada para esse tipo de trabalho. Irei entrar em contato com as pessoas necessárias. E tem mais outros 2 trabalhos, mas esses outros 2 trabalhos provavelmente serão mais próximos. Esse do que eu vos falo. Ele já não ficará aqui em Nova York, tá? Vamos pegar viagem para o Borneo do Norte. Bem, alguma pergunta? Não sei se alguém faz alguma pergunta. Bem, se tem silêncio, é porque está tudo esclarecido. Aguardo vocês, encontrá-los na Casa dos Seus. Novamente, o governo, o nosso país, o mundo, a própria Casa dos Seus, agradece o trabalho de todos vocês. São poucas pessoas que têm coragem, exemplo e de querer ajudar o próximo de alguma maneira. Muito obrigado. Aqui estão os carros de vocês. Todos eles irão ser direcionados à casa dos seus. E se tiver algum pertence ou algo no meio do caminho, após aquilo, se vocês deixaram algo, está no armário da casa dos seus também. Tem um bom dia. Se retira. Você vê que, cara, meio que sincronizados. As pessoas são bem educadas naquela época, ainda mais assim. Você vê que eles todos abrem as portas assim. Você vê que vem pessoas pegando a bagagem de vocês assim, com licença, senhora, com licença. Eles coletam a bagagem, eles vão ver algo só mochilinha, alguém vai se opor a isso, eles colocarem no carro e acompanhar. Coloca, cara, vocês veem mais ou menos ali em torno de uns 9, 10 carros, tá? Então assim, que parte de lá? Então tinham algumas outras pessoas separadas ali de outros países. Alguém quer interagir com essas pessoas de outras missões ou só entrar no carro, destino o carro do seu? Eu quero ver só pra onde estão sendo levadas as coisas que nós trouxemos. Onde vocês deixaram? Onde que vocês deixaram? Porque eu tava... Então eu não sei onde vocês deixaram. Não, eu deixei mochila comigo. Aí. Minhas dinamite, minhas armas. Dinamite never, né? Acabou. Como acabou? Não, não acabou não. Tem uma, né? Sobrou. Eu vou fazer um grande estrago no avião. Não, sobrou mais. Você tá louco? A gente tá voando no avião. Destruiu todos os xigilos. É verdade, xigilos. Xigilos. Faz na casa dos seus. É. Eu não sei. Deixa a dinamite plantada na casa dos seus pra explodir quando for necessário. Vocês não morreram e vocês utilizaram dinamite para uma percorra. E tá tudo bem. Dinamite você consegue. Você tá em Nova York. Você é um ex-fuzileiro. Você sabe como conseguir isso daí assim. Você nem de dor de cabeça. Melhores do que a que estavam lá. Se eu tivesse 4 esmeraldas gigantes, seria mais fácil. Meu Deus, vai chorar agora o play todo. Então, vamos lá. Se você não tivesse caído, você teria 4 esmeraldas vocês gigantes. Então, vocês estão... Eu concordo que ia cagar pra não que deixar isso pra lá. Quem está com quem? Você não sabe. Mas... Quem que tá... É, bafo de pimenta. Quem está com a arma? É você, gordinho? Tá bom, tá. Cajado. Cajado não levou. Que cajado? Ela levou. A deusa levou. Tá. Tá. Não, ela levou? Cajado não levou. A coroa não está, mas vocês, na teoria, sabem a direção da coroa. Sabem a direção da coroa. Vocês têm alguns papéis. Sim, tem um livro. Sim. Quem está o livro? Só pra saber, eu perdi essa parte. Alguma coisa que eu preciso saber? Não. É o que eles coletaram. Eles. Quem tá com o livro? Acho que o livro estaria com a Lara. Se a Lara tiver acordado, provavelmente tá com ela. Se não, tá com o avião. Não, se eu acordei. Quem tá imaginando que não havia mais gente? Não, não vou entregar, não. É, a gente conversou. Tá, então vocês não chegaram. É, essa teoria tá comigo. É, porque como tinha mais gente no avião, não fazia sentido a gente conversar. Você não chegou a passar pra ela. Porque ela tava em descanso devido ao veneno, ela teve que passar os 24 horas, ele também. Eu dei só esse fast, porque ele vai levar em torno de 2 dias de viagem de avião ali. Então, só pra gente... Eu tô com o baú lá, com os pergaminhos, com o livro. Tá, com você. Com aquele... com as coletas que eu fiz. E com aquela armona lá que o cara jogou em mim. Ele jogou, arremessou. Tá bom. Tá bom. E a arma de fogo ali que tá no lado do macaco tá com você. Tá, beleza. Sim. E meu rifle, meus rifles e minhas... Ah, na real você nem... De verdade, você nem se preocupou em pegar, você quiser, você pode. Porque não, como eu te falei, são a mesma coisa dos outros e você consegue isso daí a lote. Esses aqui eu já usei pra matar, e os outros não. E provavelmente os outros... Não, o seu personagem tá com você. Eu digo os outros da de exército. Ah, tá. Os seus tá com você, porque eu acredito que você não levaria os exército. É, certo. Porque você falou, cara, às vezes tá enferrujado, guerra, então... Puta, vai dar mais dor de cabeça de se arrumar e ficar mexendo do que... Tá. Tá. Então é mais assim, a arma principal, aquela de bola de fogo com você, o restante tá com o Rodrigo inicialmente. Isso. Beleza. Inclusive, depois eu preciso que você me fale de novo da bola de fogo, que eu esqueci. Provavelmente você não vai usar agora, mas aí funciona. Tá. Gordinho é criativo, viu? A sede da casa dos seus, ela tá localizada, como eu falei, no edifício Manhattan, tá? É, no edifício Median, que fica em Manhattan, provavelmente hoje, 1933, é o mais alto que existe, tá? Certo. Junto, ele tem 18 andares e ele tem uma grande cúpula, que fica no topo. Ela chega a ser uma cúpula até aqui um pouco esférica, tá? Nesse edifício. Então pensa que ele tem 18 andares e no edifício ele é um quadrado, ele tem uma cúpula. Tipo cúpula da Casa Branca, ok? A cúpula do topo da Casa Branca. O Park State já tem, viu? Isso aí. Nessa parte aqui, vocês observam que é um prédio, cara. Ele é um prédio muito imponente, tá? E ele tem essa questão de vocês, quando entram, muita gente andando, muitos andares importantes ali que acabam acontecendo. Vocês sabem ali, vocês escutam pessoas conversando, aquilo pra vocês é muito novo, porque quem conseguiu passar não... Tem outros prédios menores, então vocês achavam que quem chegou a entrar na casa dos seus era a casa dos seus mesmo, às vezes um corporativo de 5, 6 andares, um prédio corporativo, mas na verdade não era. Esse definitivamente é o prédio da casa dos seus e não existe nenhum símbolo que ele é da casa dos seus. Tá? Ele é simplesmente um prédio grande em Manhattan, bonito. Então quando vocês entram e veem realmente o símbolo, em alguns lugares as pessoas falando muito de laboratórios, as pessoas falando de lugares de financeiros, muitas coisas acontecendo, até porque a grande depressão, ela tá em andamento. Então tem muita gente que tá naquela mercê procurando trabalho na rua. Então, Nova York não é um lugar rico, é um lugar que hoje que a máfia tem um poder muito forte, devido à grande depressão que ainda se perpetua durante alguns poucos anos que se passaram devido a 2029, também a lei seca. Então você sente que Nova York é um primeiro mundo em desenvolvimento. Tá? Mas é um primeiro mundo de desenvolvimento com muitas coisas ruins acontecendo, tá? Por mais que o tempo que a gente está falando é um tempo de primavera, aquele ar que paira ali é que existe muita coisa errada em Nova York, né? Como eu reforcei, as gangues não chegam nem a ser gangue, as máfias italianas hoje, elas dominam um grande centro. O Al Capone, ele existe. O Al Capone, ele tá em presídio hoje, mas ele... Ele consegue controlar um grande comércio. Hoje ele é conhecido mundialmente como o maior contrabandista e mafioso que existe no planeta Terra. Tá? Então isso tem uma reflexão em Nova York. Então, por mais que vocês cheguem hoje num bairro, que é um bairro rico, um dos bairros mais ricos em 33 em Nova York, ele é um bairro com muita pobreza ao lado de fora. E isso aparentemente dentro não existe. Tá? Não existe nem por questão de riqueza, existe porque tem muitas pessoas trabalhando. Tá, é um reflexo um pouco oposto do que está acontecendo. E vocês veem que muitas pessoas, que vocês não sabem o escalão da casa dos seus, está indo para fora e tentando ajudar as pessoas sem casa. Então a casa dos seus, ela se prontifica. Mas infelizmente ela não tem, às vezes, muito auxílio, muito apoio, porque o dinheiro da casa dos seus é um dinheiro não governamental. Tá? É um trabalho feito beneficente, como se fosse uma ONG da ONU, mas no momento ele não existe esse dinheiro, não é globalizado, né? Mas ela está ali. Tá? E vocês chegam... Tem uma ação. No edifício. Ó, o edifício, só pra vocês terem uma ideia, ele é mais ou menos assim. O corpo dele, tá? Então, aqui como eu falei, tá? Uhum. Vocês veem algumas plantas do que tem, então vocês conseguem ver que tem a questão de secretários, andares 2 e 5. Por enquanto, vocês são nível 1, então vocês conseguem inicialmente ficar no andar 2 e 5. Que são andares ali mais focados. Escritório administrativo, escritório de segurança, sala de telégrafo, recepção, depósito simples. Coisas mais assim. Chão de fábrica, que é do térreo até o quinto andar ali, tá? Eu quero usar meu olhar de investigador minha malemolência, para observar os arredores, conforme a gente vai entrando e vai passando pelos ambientes, eu quero prestar atenção em duas coisas. Primeiro, se existe na decoração das paredes, dos objetos, algo que remeta à experiência que a gente teve. Tá. Tem símbolos, estátuas, né? Mesmo que eles estejam um olho aqui, uma orelha ali, se juntando tudo, vai formar a cobra ou qualquer coisa bizarra assim. Você quer conversar com alguém ou você quer apenas andar e olhar? Isso é uma coisa, andar e olhar. Tá. Segunda coisa, eu quero estar atento de ouvido a qualquer conversa que as pessoas possam ter que remeta à experiência que a gente teve. Tá. Ou algo parecido, algo bizarro com aquilo. Faz dois e terceiro... Três testes. Terceiro. Eu quero observar as pessoas que vão para os andares aos quais a gente não tem acesso. Como que elas se portam, qual que é o tipo de pessoa, né? Como que tá vestida, como que anda, tá, né? O que tem de crachá. Vamos lá. Como que ela interage para passar para os andares superiores. É um lugar muito grande. Você, dependendo do que for, para você tentar analisar isso pela primeira vez que você vai ver muitas pessoas, você vai ficar horas fazendo muitas dessas coisas. Por exemplo, a sua terceira pergunta, que você quer acompanhar essas pessoas, provavelmente vai ficar muitas horas. Você não tem ideia do escalão, porque todo mundo meio que se veste igual, não tem uma discrepância ali se o cara é primeiro ou último. Isso é base de todo mundo da casa dos seus, que do terra até o quinto andar é meio que livre acesso. Sim. Acima disso são outros círculos, são pessoas de mais escalão, são pessoas cientistas, importantes, médicos. Ele vai subindo até o 18º. Até o 18º, que é o último, que é da cúpula, que ali são os presidentes e eu. Mas não dá pra notar no meio dessa multidão alguém notório que eu falo, pô, esse cara vai pra cima do quinto. Você não sabe que tá todo mundo bem vestido. Tá. Se tem pessoas mal vestidas, são bem poucas, e ainda assim são pessoas da limpeza, que é fato, dá pra ver. Beleza. Tá? Sobre observar, tá? Inicialmente você dá aquela primeira olhada, não tem nada demais. Você vai mais andar por ali sozinho, ou você vai chamar alguém... O que você quer fazer? Tá, enquanto a gente tá indo num fluxo pro lugar que a gente tem que ir. Vocês estão numa sala principal, vocês estão na entrada, no hall. O hall de entrada, desse jeito, como eu falei, é um hall muito grande, sim, muito bonito. Então tem vários detalhes, várias portas, corredores, pessoas indo e vindo, conversando sobre coisas de doença, dia diária, nada demais. É de vamos ajudar os mendigos, vamos isso, a gente precisa, a grande depressão é algo que nos atrapalha. Então doenças cotidianas, conversas de dinheiro, essas coisas cotidianas, não tem nada demais. Uhum. Tá? Mas nós estamos no momento de aguardando alguém chamar a gente? Não, a gente está livre. Existe um lugar, que são algumas salas de... que logo na entrada você tem daí de mapas, que é uma sala de como se fosse um confessionário. Mas não, são pessoas assim, com escalão um pouquinho acima, que eles vão interrogar as missões. Então é basicamente um interrogador ali pra vocês falarem, olha, se foi assim, teve anos isso. Vê que vocês só vão falar. É como se um policial chegasse pro detetive-chefe e falasse assim, ó, como que foi lá seu dia? Ó, um dia eu fiz isso. Mas eles vão chamando um por um. Não, tá chamando. Tem não. Algumas salas ali que você vê que entra pessoas, saem pessoas. O Safiro pediu pra que... não só vocês, mas todo mundo fosse reportar, então algum momento, inicialmente vocês vão ter que se reportar ali, então seria certo. Hoje ali nesse momento, mas vocês podem andar para conhecer um pouco mais, conversar com alguém, fazer outras ações, não precisa chegar e vou lá, mas pode também chegar e ir lá e depois ficar livre, fica o critério de vocês. Vocês quatro estão juntos ali parados, o carro de vocês desceram, a mala, as pessoas levaram ali, eles falam, com licença, a gente vai deixar nos armários, cara, na entrada vocês veem que tem armários, tem salas de armário, então tem um mapa, aqueles mapas de frente que tem, que você entra no parque, sabe? Você está aqui. Então você está aqui e no shopping, é a mesma coisa. Então vocês sabem, ó, as salas de confessionário, né, uma sala de delação, armários aqui, banheiros. Sala de delação. Fudeu. Pessoal, eu vou até o banheiro. Sim. Por isso que eu perguntei o que vocês queriam fazer também, né? Eu vou até o banheiro e dar uma esticada nas pernas. Eu já volto. Ok. E vou gastar uma meia hora explorando o lugar. Tá. A gente sabe que a gente tem que fazer o procedimento de se reportar? Sim, isso foi declarado pra vocês, tanto quando vocês começaram, mas quanto principalmente agora com o Safiro falando. Então eles sabem, as pessoas aguardam você hoje ali, você soa direto pra cá dos seus. Não é à noite também, então vocês estão lá, que dá pra vocês andarem, fazer mais algumas ações e decidirem ir. Tá, como eu vejo que quem, em teoria, participou de tudo, só foi eu e o Dente, que eles desmaiaram antes. É que ele quer reporte dos 5 dias, tá? Sim, sim. Só, mas só pra você entender. Não, sim. Mas quem participou de tudo foi só eu e o Dente. O Dente já foi fazer outra coisa. Beleza. Então, em algum momento que eu estiver perto de algum dele, principalmente da Lara, eu vou dar um... Vocês estão? Os quatro? Eu dou só um toque na Lara, assim, e faço assim com a cabeça. pra uma das salas, sabe? Beleza. John, você vai fazer de um jeito que o John não veja ou não? Não, não. Você vê pode ver se ele quiser. Você vê isso daí, cutucando a lara e mostrando. Eu também? Ou igual? Eu creio que somente um precisa ir. Então eu vou procurar um lugar pro fundo. Cara, na rua. É verdade, é década de 30. É aí. O lugar pra fumar é aí. Tem alguns lugares que tem CV de longe ali, mas provavelmente deve ser algum lugar que tem uma ferida, alguma coisa, que é tradicional. Eu puxar um papel e te entregar. Então você vê alguns lugares. Se você ler o papel, tem um resumo do que a gente fez, inclusive no dia que aconteceu depois. Só que não tá escondendo nenhum tipo de coisa. Então tá constando todos os itens que a gente pegou, todos os itens que estão com a gente. O que aconteceu, e aí você vai ficar sabendo pra mim, tipo, se você ver que a coisa acordou, que o Nate acabou acordando ela lá, que ela saiu com coisa. E aí você vai ver embaixo algumas deduções, mas aí são anotações mais pessoais, mas tá aí. Entendeu? Aí se você quiser mostrar o papel, aí eu falo muito ainda que tá aí com deduções pessoais ou não. Se não, aí você só lê, e aí você omite o que você quiser omitir. Tá. Entendeu? Agora, se você quiser que eu vá, aí você me fala, ó, vai lá, Dmitry. Não, aqui, teoricamente... Vou contar só uma parte do que aconteceu. Não, aí eu escolhi. O que tá escrito aí, se você quiser entregar o papel pra uma pessoa, lá vai estar escrito tudo. Ah, literalmente tudo. Uma pessoa. Não, aí você vai dar sua opção. É, aí, tem, aí tá documentado. Como tem. Aí tá documentado tudo o que aconteceu. Não, mas não é nada demais. É tipo assim, ó. Preciso falar com tal pessoa. Acho que a. Como é o nome da mulher? Esqueci o nome da deusa. Tiranish. Acho que Tiranish está indo sentido a coroa que fica em tal lugar, que é onde a gente viu aqui, entendeu? Então tem essas deduções de possíveis próximos passos que a gente pode fazer. Sim. Entendeu? Tipo, ó, ela possui um cetro. A gente precisa ver, precisa analisar a arma que está com ele, então o cara vai saber que a gente tem um dispositivo diferente, entendeu? Não, ninguém vai saber da minha arma, não. Não, no papel tá escrito. Tá no papel, pelo jeito sim. Joga um... Aí eu aponto, aí eu entrego, mas ó... Aqui tem tudo o que nós fizemos. Se você quiser ir, por você tem uma noção melhor de aventura, do que deve ser importante e o que não deve, você vai. Se você não quiser, eu vou lá. Não tem problema. Eu posso ir. Só não quero que o John vá. O Dente era uma opção, mas ele já... Creio que ele foi fazer as coisas dele. Eu só fui no banheiro, caramba! Você foi no banheiro, mas demorou muito. Meia hora, é, pra voltar no banheiro. Ninguém foi atrás pra ver se eu tô bem. Sério? Que belos amigos. Não, ele vai fazer nossas coisas. Assim. Não, relaxa. Tá precisando de babar isso. Eu vou lá ver no banheiro. Lara? Eu acho... Não, eu estou pensando. Quando você chegar lá, ele está em um dos banheiros. Tem vários banheiros que se no banheiro que você entrou, ele está lá. Ok, eu deduzo que ele está bem. Eu deduzo que eles podem fazer perguntas, talvez eu não saiba responder. Talvez estão aí as respostas. Estão aí as respostas, de todas. Quando você está se aproximando, irmão, sabe? Você não é mais, é que eu acho que você é mais social do que eu. Uma mulher gorda. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, e você? Uma manchetinha, cabelinho cortadinho. Você está indo ali para falar sobre a aventura que vocês passaram? Isso! Na verdade, o senhor Cefiro aguarda o grupo de vocês naquela primeira sala ali. Ah, o grupo todo. Ele está esperando por vocês, tá? Ah, tudo bem. Só um momento, estamos aguardando o Nate, que foi ao banheiro. Ah, tudo bem, então. A gente pediu pra obrigado. De nada, eu que agradeço. Pra sair, pra gente ser uma secretária, realmente tem algumas pessoas que têm secretária, tá? Pra sair de lá. Só pra abrir Nate? Cara, você anda, você vai andando, não te chama nada a atenção, mas você vê que a partir do quinto andar, são andares que já são pessoas de nível e tem um acesso diferente. De segurança, eles vão lá, eles checam o crachá e dá um tipo de alguma coisa, olha pra pessoa, libera. Tem algumas pessoas que entram direto, provavelmente no dia. Dá pra sacar que tem uma segurança. Tem uma defasagem básica. Todo mundo observa isso, que é uma segurança bem forte. Certo. É passável. Sobre esse defensivo. Porém, forte. Não é uma segurança inquebrável. Mas é um prédio que tem um monitoramento ali para fazer isso. Aqui ou cuidado, principalmente nos andares que aparentam ser níveis superiores, né? Você não consegue ver. Normalmente aqueles corredores, aquelas portas brancas também, algumas portas abertas, mas no que você passa, você vê alguns. Laboratórios, cara. Laboratório. Você vê alguns lugares de herbologia ali, então alguns lugares. Áreas medicinais. Nada que te chame a atenção de coisa diferente. Seria como se fosse um grande prédio corporativo de alguém que precisa de cientistas, engenheiros, médicos, enfim. Perdeu o cliente, segurança. Hã? Tá tentando. E com relação à decoração, na minha rodada, nada suspeito. Beleza, depois que eu dou uma circuladinha aí, eu volto pro grupo. Mais alguém quer fazer alguma coisa? Ah, não, esse aqui. Vou esperar dar a volta. Não sei se voltou. Então, não. Ah, então ela volta. Com vocês aí. Aí eu volto e falo: o Safiro está nos aguardando. Pra? Pra conversar com a gente. É lá que você vai, então. É, ele quer o grupo todo. Não acho que a gente vai fazer muita diferença, eu e John, lá. Eu também acho que não, mas se ele quer... Já que ele insiste fazer... que eu chamo ele de babaca. Alguém. Geralmente, quando alguém superior a você te chama, você passa o recado pro grupo e vai. Me avisa quando chegar no grupo. Cadê o Nate? John, eu fui até o banheiro, ele não estava lá, mas eu acho que ele tá bem. Precisamos deixar o Nate ir. Exato. Desse. Eu, podem ir na frente, eu procuro o Nate por aqui. Ok. Desci. Você não vai fugir da reunião não, palhaço. Se eu tenho que ir com o figurão, você tem que ir com o figurão. Ah, meu Deus. Eu gosto de reuniões chatas. Ninguém gosta. Que eu gosto? Vamos dar um 360 ali, que eu tô procurando o Nate, 30. Vocês acham o Nate bem rápido, na verdade. Demora uns 7 minutos. Vocês encontram ele olhando assim pra cima. Bem rápido, 7 minutos? Nate! Sim. Nós temos uma reunião. Serfiro nos aguarda. Vamos então. Onde é? Na salinha. Guinos. Vou pra lá. É, antes de você chegar, eu vou falar pra... Eu acho bom você... Talvez ser o nosso porta-voz. Eu? Posso falar? E os outros só... Eu só falei se for estritamente necessário ou se alguma pergunta for direcionada a mim. Caso contrário... Eu não teria excelente. E se possível, não sinto nada do meu brinquedo. Eu tiro o papel. Está constando, vai ser citado. Não, é só ela não mostrar o papel. O papel é só uma... Não, não, uma guia assim, mestre. É um guia, mas tipo... Não tem por que a gente esconder. Você acha não, que eles vão tirar de você, é isso? Eu acho que eles vão tentar. Em off, quer dizer, em um eu não haveria problema, mas em off eu acho interessante não falar mesmo. Eu imagino como é. Agora você que vai decidir. Como é uma instalação de pesquisa, eu acho que talvez seja você. Bom a gente pesquisar e entender como realmente funciona isso. Não, mas aí não vai ser a gente, ele vai tirar. Esse lado segura aqui, do lado solta fora. Os caras vão tirar do gordinho e aí os caras vão pesquisar. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O Safira não foi aquele calhorda com quem a gente falou viagem? Exatamente. Que largou a gente pra se ferrar no meio daquele inferno que a gente estava? Eu acho que eu perdi essa visão aí. Não lembro disso. É, ó, vamos lá. Só lembra do Safiro, tá? Vocês tinham nas cartas o médico que morreu com vocês. Ele tinha a carta do Safiro, que é essa aqui, ó. Isso, que ele era um nível acima de vocês. E essa aqui também é legal. Ele falou com você e toda vez que o outro chamava de babaca, ele ignorava, né? Ele era bem tranquilo e falou assim, ó. Obrigado pela ajuda, vocês estão ajudando o governo. Tem mais coisas que estão acontecendo do que vocês esperam. Mas isso são normas políticas e é normal entre... E por que você, principalmente nos Estados Unidos, essas coisas de Casa Branca, tem todo aquele negócio de corporações, né? FBI, CIA. Ele agradeceu, ele falou, ajuda que vocês precisam, eu consigo enviar, vocês pediram mantimento e outras coisas. Ele falou, então eu já envio um avião pra vocês, com isso, mais alguma coisa. Se alguém pediu um avião de volta em 2 dias, ela pediu um avião, ele falou, não tem problema. Ele falou, infelizmente não tem como eu ajudar daqui com mais nada. Que eu puder, eu vou enviar pra vocês, mas o avião demora, enfim, não é tão simples assim, a gente tá em 1933 também. Mas o que vocês precisarem de ajuda, tiver dúvida, alguma coisa, então na verdade ele foi bem educado com vocês. Bem, bem receptivo. Não... enquanto ele tava ali, babaca, então seu babaca, ele... E ele disse que por qualquer momento, se a gente quisesse sair, a gente poderia, sem problema. Mas e se a gente morrer tudo, ele falou assim, ó, como eu sei que tem pessoas do exército aí, gente, você também já trabalhou isso. Não querendo ser grosso, mas infelizmente são coisas dos nossos afazeres, do nosso trabalho. Se eu estou numa guerra, como eu participei, então ele participou da Primeira Guerra, eu vi amigos caírem na minha frente, o Safiro que participou da Primeira Guerra, eu vi amigos caírem na frente e infelizmente vocês estão em uma área de que não... Não é que eu não tenho pena, mas a gente não consegue fazer muita coisa. E vocês assinaram todo um termo para poder ajudar, indiferente dos riscos, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu objetivo, então, mas isso vocês meio que foram por conta própria, diferente do cara que vai pra guerra às vezes obrigado, então vocês foram por conta própria, por experimentos, por desgosto da vida, enfim, por aventura, mas ele foi sempre receptivo, assim, ele não foi o problema inicialmente com vocês, só pra relembrar, só pra você entender o que aconteceu. Não, tô beleza, é babaca. É babaca. Eu chamo de babaca, ele é um profissional e ele, porque ele é ranzinho. Não, tudo bem. Voltando. O que aconteceu, né? Vai. Foi. Mas tá indo lá até lá, Trinca. Mas vamos lá. Cara, vocês chegam. Uma sala mais ou menos do tamanho aqui, dessa parte aqui, até a, onde eu tô, até a, o banheiro, tá? Uma mesa, algumas estantes com uns livros, algumas obras, quadros, nada diferente, nada que chame a atenção, definitivamente, apenas decoração. E você, vocês veem aquele homem sentado ali, conversando com uma mulher, e tem um segurança do lado e tal. Ele faz assim pra vocês, assim, embaixo na porta. Você vê que a secretária vai lá mesmo. Já tem quatro cadeiras separadas, tá? Ali na frente. Ele olha pro lado, por gentileza. Senhores, senhorita, café, água, alguma coisa? Café, por favor. Pra vocês? Estão com fome? Não, café coisa? Não, água, eu tô bem. Se me oferecesse um whisky gelo, eu aceitaria um whisky gelo. Vodka, alguma especificação? E alguma marca específica? Uma boa, da Rússia. Tudo bem, da Rússia. Whisky, Jack. Só um momento. Cara, enquanto... É o tempo de vocês saírem, dar 2, 3 minutos ali, vocês veem que aquilo já vai chegando pra vocês. Melhor vodka da Rússia, que você sabe da época, existe. O jeito que você quer, mas eles trouxeram melhor ainda, o Double antigo. Pra você também, um whisky maravilhoso, seu favorito, que te remete a coisas do passado, aquele cheiro que você ia nas casas de jazz. E um charuto. Charuto tem um monte ali na sala dele aberto. E vocês lembram que assim, vocês estão numa pós-lei seca, então isso já é bem difícil e bem caro. Exato. Então, isso é um negócio que pra eles... Tiveram livre acesso ali, uma governança. Os caras nunca pararam de ter isso aqui, né? Sente-se, sente-se. Prazer conhecê-los pessoalmente. Acredito que Lara, Neite, Dimitri... Como que era o meu apelido? Babaca. Ah, sim. E o Babaca. Bem, mas me contem. Fiquei sabendo que tiveram, logo na única ligação que tivemos, que teve um problema com o médico, né? Teve algum médico que acabou. Só pra vocês saberem, a gente agradeço vocês por deixarem o corpo dele ali no acampamento que trouxemos. Já está sendo encaminhado com a família e haverá o velório caso vocês queiram participar também. Enfim, tudo de acordo com uma nobre pessoa pelo bem quis ajudar o mundo. O que vocês dirão à família? A verdade, ele tomou um tiro na mata, foi o que vocês me passaram. Ele joga mais? Calma, peraí. Foi isso, é o cara que começou a missão. Começou... O cara tem 5 segundos de missão. Ursinho. Ok. Espera. Só isso vocês viram? Não, mas tem toda a questão do que aconteceu, ele foi pra missão, enfim. Homens lagartos, homens peixes. Não, ele só morreu pelo tiro. Bem, me contem. Você vê que entra um rapazinho, ele senta numa máquina de escrever ali. Eu olho pra Lara. Bem, como o nosso amigo disse, nós vimos alguns homens lagartos que estavam infiltrados no exército e cuidava do lugar onde nós estávamos. Eu vou dar um breve relatinho ali do que aconteceu no lugar, né? Informo que eles tinham infiltrado aqui na Caduceus. Então vocês. Eles têm, né? Então. Vocês ainda têm um aqui dentro? Na Caduceus. Enfim. Você vê que, assim, vocês olham que ele, aparentemente ele tá bem. Tipo, cara, infiltrado, como assim? Bem curioso também, porque ele não faz ideia do que tá acontecendo. É muita gente, né? Não tem como ter controle também. É muito fácil você infiltrar alguém quando é muita gente. É, sim. Qualquer um pode ser infiltrado. Até você, Safira. Gente, você tá muito... Você passou por muitos momentos ali, acredito eu, né? Caso você precise, nós temos acompanhamento médico e psicólogo. Tranquilo. Todos nós passamos. Imagino. Bem, como eu disse, medicamentos... Psicólogos, psiquiatras estão à disposição de vocês. Se vai dar um recebo, é mais fácil você me falar o que você vai omitir e não vai omitir. Então, é porque eu queria saber qual vai ser a reação dele, 30. Porque, tipo assim, eu vou falar, tipo, tá, porque a gente falhou na missão, né? Esse é um ponto de vista seu, mas... Não, a gente falhou. Qual era a nossa missão? Trazer o negócio. Levar um momento. Não, a gente não trouxe a múmia. Trouxemos, só que ela tá acordada. Não. Joga pra mim. A múmia tá, não tá com a gente não trouxe ela. A múmia tá todo hemotep por aí. Nós trouxemos ela à vida, né, no caso. Psicologia. É. Psicologia é o psicanálise. Não, psicanálise é pra tratar. Psicologia não, mas eu vou deixar o André de ver os dois. Psicologia eu também tenho aqui pra sentir o cara. Lá ele. Eu não tenho, vocês não conhecem tipo físico. Se possível, eu gostaria de jogar também. Eu não tenho nenhum dos dois. Eu não tenho os dois. Você não tem, Rodrigo? Meu, 0,1% de chance. Joga então, vai que você passa. Yes! O Jeff tirou 1%. Vai lá. Tá porra! Começo marcando minha perícia. Eu tirei 4. Bom demais. Gente, ele tá executando. Normalmente você, sem esboçar reação, sem esboçar diferença. Ou ele é um cara muito fodido, um jogador de poker exímio, ou realmente, como ele é um cara mais velho, ele tem muita experiência na Casa dos Deuses, ele é um circo maior, ele já tá acostumado com outros problemas, às vezes até piores do que vocês vão relatar pra ele. Uhum. Então ele tá assim, prestando atenção, e quando você fala de... O que você falou que ele ficou? Ah, de traidores ali, ele realmente esboçou uma... Porra, como assim traidores, assim? Aí ele... Aquela cara de caralho, tem, eu não tô sabendo, sabe? Tipo assim, mas aí também ele de conformismo, porque, cara, é muito grande. Sim. E ele cuida de um departamento, são milhares de departamentos. É, mas... É que eu tenho uma outra noção aí. Deixa ele, eu ver falar, deixa eu ver falar. Ele não faz ideia que tem... Deixa eu ver pra aí. Pessoas que são infiltrados ali da noite. E ele também, quando você vai falando, ele não relata um esboço de surpreso. Ele relata um esboço de novamente prestando atenção. Ele tá dando atenção pra vocês, mas aquilo que vocês falam, pra ele não é surpresa. Afinal, ele é de círculos superiores, então ele tá mais de 30 anos na casa do seu, como ele já falou. Então ele passou por muitas poucas boas ali. Eu até senti a reação dele quando eu citei os homens-peixe, porque eu blefei lá atrás, falei de homem-peixe, a gente falou pro rádio, ele ficou abismado, preocupado na época. Mesma reação. Ele entende que existe algo, alguma coisa, ele, você falou de homens-peixe, ele olhou... Tipo, realmente, ele sabe, ele tem ideia do que acontece. O que mais incomodou, entre aspas, ele, de incomodar, de não assim, de quando você falou que tem que estar infiltrado, eu falei, caramba, como assim que é infiltrado embaixo? Tipo, cara, infiltrado embaixo do nariz? Embaixo do seu nariz. Tipo assim, mas aí ele se também... Se não for você. Se não for você. Mas ele tá, a gente deduziu que não é. Ele também entende que é muita gente. Ele cuida de um setorzinho que... comparado aos diversos setores. Aí eu vou contar que a gente falou na missão que a gente não... Já a múmia está desperta. Tira a gente e saiu então. Tira a gente e saiu. Certo, temos um problema. Por quê? Mas não é pra vocês, porque ela. Agora a noite interior. A noite interior vai dar um jeito de encontrá-la, apesar que ela é bem desperta, devido a relatos e histórias. Quando ele fala encontrar, eu puxo isso aqui, ó. Cadê? Esse aí. Esse aqui. É, normalmente não sabemos pra onde ela vai. Imaginamos que esse seja um relato de onde está a coroa dela. Na Índia? É. Já que o cetro dela... Só que eu não falo nada, mas eu não entrego pra ele, tá? Eu entrego pra Lara. É, não entregou pra ele. Tá. Não, beleza, só pra soltar. É porque... Por que é um problema essa tiraniche? Quem ela é de fato? Difícil, nós não sabemos em si. Ela é considerada uma deusa devido a vários povos, uma das deusas antigas de milênios atrás. Mas não tem como a gente saber o poder, seus interesses, enfim. É, estou há muito tempo aqui na casa dos seus, mas todo esse tempo tem muitas informações que não chegam até mim. Afinal, eu sou de outro departamento, e não um departamento de pesquisas avançadas, enfim. Eu pego pelos livros, pelo tempo, pelo meu livro, que ela... Dentre outras missões que estão acontecendo no mundo, ela é uma das missões que foram enviadas, vocês no caso, vocês mais outros grupos, foram enviados para tentar resolver. Mas eu não acho que ela vai ser alguém que vai causar problemas. Não. O problema, como eu disse, são noites interiores e outros cultos e seitas que talvez, não nela, mas o que está acontecendo diariamente, o que está acontecendo há anos e está tudo bem, no grosso modo. A gente já está acostumado de... Como guerras acontecem, como isso acontece, tem milhares de coisas acontecendo. Como o próprio Nate falou do Homem-Peixe, existem diversas coisas que o ser humano não consegue explicar, talvez. Acho que sim, Gabriel. Então existem homens peixes também. Eu não percebi agora, eu não percebi porque... Assim, se vocês acreditarem no que vocês passaram também, achar que é fruto da imaginação ou ciência, sim, tudo depende da sua fé ou do seu credo. Ao meu ver, existe. Não posso forçar ninguém a acreditar nisso. É. Você quer ocultar algo? Em off, tá perguntando. Você tem alguma coisa que você quer ocultar ou não? Então, eu pensei em não contar das coisas que nós pegamos. Tá. Por favor. Aliás... Porque do jeito que ele fala, parece que tipo que nem ele vai ter acesso às coisas que nós pegamos. Aliás, ele fala, tá? Bem, caso vocês tenham algo coletado, se vocês quiserem mostrar e ficar com vocês, não tem problema. Afinal, se vocês leram os contratos, tudo que é de vocês, tudo que vocês coletam na missão que não for algo que demonstre perigo ao mundo, eu digo ao mundo mesmo, não uma simples, por exemplo, uma faca, que é pessoas, esse tipo de coisa, se você tem a vontade para mostrar... Passou o papel para ela, tá na frente dele. Só pra você saber. É porque é uma cena em um, é isso que eu quero dizer. Não é uma coisa que eu fiz em um. Eu poderia ver? Poderia ver? Quero ver não, Fabio. Não sei se você vai entender minha letra. Eu tô apanhando nisso aqui. Eu acho que isso é um pouco de falta de respeito. E eu não gostaria de quebrar a confiança dessa maneira. Então eu gostaria que fosse bem direto. Se eu não puder ver, infelizmente eu não vou poder ler os pacotes da Caduceus. E aí eu teria que excluir você e a senhorita Lara Jones das missões futuras. E eu não vou te entregar, mas se quiser ler em off, pode. Prefiro nem saber. Então antes da gente continuar a nossa conversa... Eu não acho que seria ele. Não, mas eu acho que... Vocês estão falando Ion ou Ion? Ion. E Dimitri, por favor. Eu acho que a informação vai chegar. Vocês gostariam de se retirar? Ou vocês gostariam de mostrar o papel? Não. Calma, Safio. Você parece um pouco exaltado. Fique tranquilo, mas isso é falta de respeito. Você viu que ele assim ficou... Cara, isso na década de 30, na sala do cara. O cara tá assim, isso é uma puta falta de respeito. Pra caralhado, assim, pra caralho. Você sabe disso por exército e nível. E você também, você é russo, mas foda-se, mas cara. Ele achou, cara, tremenda falta de respeito. Ele deu ultimato, ele falou. Olha, Safiro. Ou vocês deixam, com licença, gente, por favor. Eu entendo a sua indignação. Ou vocês deixam eu ler. Como eu estava falando, os objetos que vocês pegam, as desconfianças, não tem problema. Ou, infelizmente, vocês dois não estão mais conosco na casa dos seus. Eu agradeço. E vocês estão por conta própria em Alvaro. Aí vocês irão retirar, e aí eu falarei das propostas para vocês dois, caso se interessem, e também fiquem à vontade e não continuar. Olha, eu entendo a sua indignação, mas tenha um pouco de calma, um pouco de paciência. Estou calmo. Você pode achar que está sendo desrespeitado, mas nós fomos muito desrespeitados também. Nós somos enviados para o inferno, nós assinamos um contrato, sabíamos que íamos enfrentar uma zona de guerra, mas ninguém da Caduceus nos disse que iríamos enfrentar o fim do mundo. Os horrores que nós vimos, nenhum contrato cobre. Então, nós estamos passando por um momento extremamente difícil. Extremamente complicado. Sem informações. Sem colaboração de fato. Então, calma. Paciência. Você vê que aí, por segurança, assim, ele... Muito obrigado, gente. Já continua a conversa. Estou falando com o Dimitri e Lara Jones. Vocês querem me mostrar o papel ou se retirar da casa dos seus e seguir o caminho de vocês em Nova York? Pode ver o papel, não tem problema nenhum. O que está escrito? Não, só. O que está escrito? Só está escrito que se a gente falasse que a deusa ficou para lá, o infiltrado perderia tempo reinvestigando o local. Dimitri, Nate, como eu disse, caso vocês precisem... Você vê que ele não fala mais nada, devolve o papel. Caso você precise de ajuda médica, alguma outra coisa, algum dinheiro para se organizar ali. Entendeu? A gente faria um passo à frente do infiltrado. Como eu disse, eu vou falar alguma coisa para vocês. Entendo a indignação de vocês, provavelmente foi minha indignação há 30 anos atrás. 31 mais específico. Eu tive um pequeno problema em não ler o contrato. Então, acredito que todos vocês também não devem ter lido as 32 páginas, que é um pouco saco cheio para ler o contrato. 33 depois da revisão de 77. Não chegou 77 ainda. Mas vai chegar. Mas, Nate, você está também entendo a sua emoção de ver coisas que a princípio eu também não acreditava. Eu não sei a sua herança, como eu disse, mas fique tranquilo. É por isso que eu chamei eles aqui. Ok? Primeiro de tudo, como eu estava falando, caso vocês tenham itens que vocês coletaram lá, o item é de vocês. Tá? Seja lá o que for. Caso vocês queiram utilizar os nossos centros de pesquisas para estudar alguma coisa assim, esses itens, fiquem à vontade. Isso não é delegado a níveis superiores. Tá? Não tem. Se não for algo em específico relacionado à missão que vocês foram trazer, que no caso de vocês era Tiranish, vocês podem ficar tranquilos com esses itens, fiquem à vontade para me mostrar, tá? Ou para utilizar a sala. Mas eu preciso saber o que vocês estão certo. Vou utilizar a sala? Não. Alguém quer mostrar alguma coisa? Falar alguma coisa? Mostrar o quê? Não, os meus itens. Não tá comigo, eu não tenho nada. Tá com você e com ele. É. Deu uma lareira, não, ali? Qual um dado? Par tem, ímpar não tem. Qual que é dado? Cadê seus dados? Não roubou os dados. Aqui um dado aí? Não. Ele não, quer não, os não. D10. Que D10, louco? Os que você roubou são par tem. Não, os meus sessões, a galera continua brigando por causa da linha. Par tem, ímpar não tem. Volta com o dado. Aí roda o D6 aí, mano. Eu tô preocupado que os dados não são meus. Os dados são meus. Depois acha. Aí, ó. Tá aí, ó. Cara, patrão. Partei? Partei e por não tem. Peteco na lareira. Você vai tirar a arma e atirar na lareira? É lógico, ele falou que pode usar na sala. Tá, você sabe que pela explosão acerta vocês ali também. Não é possível. Não, se ele tirar em mim, dá uma bola de fogo, seu maluco. Aqui não, John, aqui não, John. Tá, o John, você vê que ele saca a arma, ele vai mirar, ela fala que não sei se é essa cena aqui. John, você tá tudo bem? Não, eu não achei. O John é meio literal. Ah, isso daí é uma arma que vocês conseguiram lá. Isso! Deixa eu vê-la? Não quero pegar. É um maçarico. Mostra pra ele, John. Só atira do fogo. Atira. Curioso. Atira, não atira! Vi algumas armas em outros formatos assim durante a minha vida aqui também, que parece ser interessante. E eu quero estudar. Fique à vontade, como eu disse. Deixa eu perguntar um pepequinho na lareira e já vai engrossar. Bem, antes de mais nada, você vê que ele... vou pegar... ele puxa uma gaveta aqui. Ele coloca uns papéis como se fosse anotações de uns livros. Onde está? Bem, eu vou ler para vocês o pacote de orientação. São páginas guardadas que eu tenho. Você vê que ele pega uma pasta azul da casa dos seus. Vocês observando ali onde vocês estão sentados, você vê que a fonte é bem grande das escritas, tá? E as linhas são amplamente espaçadas, fáceis de leituras. E tem níveis. Você não consegue ler tudo, porque são várias coisas, só um momento. Tá? O nível 1, então, o texto escreve que em 1912, o Joshua Medham, da cidade de Nova York, vendeu o império farmacêutico que havia construído ao longo dos últimos 30 anos. Com os lucros, ele criou a Fundação Caduceus. Vários artigos de jornais estão presentes no relatório, cada um detalhado a ajuda da Caduceus, que prestou em algumas coisas das epidemias do mundo, desastres naturais e guerras. Então ele dá esse resumo para vocês que o Joshua, depois de 30 anos dele ter um sucesso na indústria farmacêutica e medicinal, ele pegou seus lucros e fundou a Caduceus. Só uma ideia. Essas são informações mundanas que a gente já possui. Não, ele está falando para vocês. Esse é o relatório da Caduceus, os três níveis da Caduceus. Mas não é algo que, tipo, todo mundo sabe? Não. Aparentemente não. O nível 2 são agentes que lutam contra ameaças de mitos, como nós chamamos aqui, principalmente as maquinações de todos os povos que a gente não entende. Quais palavras? Mitos. Isso somos nós. Com essas palavras, ele tá lendo com essas palavras. Com essas palavras. Bem, no relatório 2 eu tenho aqui que, resumidamente, tá, traz algumas informações da Caduceus. Então, isso ele vai falando pra vocês no bate-papo. Sobre o que a gente consegue resolver no planeta Terra. Então a gente estuda povo serpente, povo peixes, entre outras de milhares de povos estranhos, extraplanar, enfim, coisas que acreditamos, espíritos e outras coisas, como eu falei de crença. Um cisma religioso ocorrido há muitos anos dividiu os nossos ideais com os ideais das pessoas que não acreditam. Nós descobrimos também sobre uma entidade, e agora eu vou falar. Cadê esse livro? Uma folha à noite anterior. Bem, agora eu vou falar pra você da noite anterior específica onde vocês participaram. Um lado adora uma entidade chamada Ig, o pai das serpentes, potencialmente o progenitor dessa raça. O outro venera uma entidade conhecida como Tassatuga, uma monstruosidade maléfica. semelhante ao saco que se deleita em atos malignos e atrocidades. E uma segunda facção, que a gente refere hoje como Noite Interior. A gente descobriu, em algumas experiências de campos, que adoradores de Ig estão satisfeitos em se esconder da humanidade bem debaixo do solo, em cidades subterrâneas. Eles sabem que começar uma guerra com a humanidade pode terminar em derrota, apesar de sua tecnologia imensamente superior. Inversamente, as evidências que a Tatsuo reuniu sugerem que a Noite Interior está trabalhando em um plano que trará ruína à raça humana. Os detalhes desses planos não temos em conhecimentos ainda, mas é imperativo que os servos de Tassatuba sejam derrotados o mais rápido possível. A Noite Interior está organizando e coordenando esforços para destruir a humanidade por todo o globo. Talvez não haja tempo suficiente para isso. Certo. Temos aqui alguns documentos, se alguém quiser ler e dar uma olhada aqui, eu consigo emprestar nesse momento. Claro que é. Ok, ok. Eles te entregam uns papéis. Claro que é. Você vai tentar entender? Com certeza. Tá. Joga um D4. Ele fala do nível 3? Não, não. Na verdade, assim, Lara, deixe com você, se caso vocês aceitem, você pode levar esses documentos para estudar. Ele está em Natal, provavelmente. Ok. E temos o nível 3, que é o círculo interno de Joshua Medjman. É o idioma montador. Entendi, fala de bom. Quem que tá em Nakao? Que lugar é o Nakao? De Joshua Medjman, que é o fundador. Ok. E aí, esse daqui não temos muitos relatos, até porque... Enfim, eu o chamei aqui por questão de... De vocês terem ido para essa missão. E eu gostaria de saber se vocês teriam interesse em continuar na casa dos seus. Agora vocês sabem, além do que mais a gente protege, a gente tá falando bem sincero, tá bem tranquilo. Eu não sei a questão de vida de vocês, porém, o próximo lugar que nós iremos partir, e eu iria acompanhar vocês e dar todo o suporte, será para Bornéu do Norte. Bornéu do Norte nada mais é que hoje, na época chama Bornéu do Norte, hoje é a Malásia Oriental, é outra missão. É, ela fez outra missão pra gente. Ele basicamente tá perguntando, né? Deixa eu traduzir com o inglês dele, não é tão bom. Ele está tentando. XP. Ele começa a falar em russo com você. Quando ele fala isso, ele fala em russo. E se resume basicamente com você. Cara, perfeito. Perfeito. Cara, você vê que o cara é estudado realmente. Ele fala: bem, se vocês desejam permanecer na Cabo Frios em combate contra o professor Pente, eu posso informar para vocês a situação de Bornéu do Norte. O que está acontecendo? Eu tenho duas perguntas pra você. Claro, fique à vontade. Também tenho algumas perguntas, Nate. Talvez sejam as mesmas. Primeiro. A gente viu muita coisa nesses últimos dias. Muita coisa que nos faz questionar a nossa existência, o nosso lugar no mundo. Não tá sendo fácil encarar tudo isso. Imagino. Eu preciso de um tempo pra pensar, repensar minha vida. Claro, claro. E eu quero saber, primeira pergunta é, se eu preciso dessa resposta agora ou se eu tenho um tempo pra isso? Não, não. Acredito que quem irá, se vocês aceitarem, partiremos em 2 ou 3 dias. É interessante, já seria saber se vocês têm interesse. Por questão das informações que tem, talvez nesses dias vocês conseguiriam mais informações, além do que vocês vão fazer aqui em Nova York ou a vida particular de vocês. Mas, Nate, compreendo o que passa em sua cabeça, compreendo, às vezes, o que passou em seu passado. Como eu disse, provavelmente eu senti a mesma emoção ao ser informado desta forma quase 30 anos atrás. Mas... Como eu disse, é para um bem maior. Talvez o propósito de vida, pelo menos seu Nate, que é um detetive particular hoje em dia, esse é o particular, ajudar pessoas. Você seria uma boa ferramenta e uma boa pessoa que poderia nos ajudar nisso. Com seus conhecimentos, com sua experiência, com seus ideais de vida. O segundo melhor entre nós. A questão de profissão. Eu sou melhor. pelo salário, questão de saúde, comida, essas coisas, como eu disse, é por conta da Caduceus, fique tranquilo, eu sei que vocês também precisam de dinheiro. Não somos uma entidade milionária que paga, até porque não temos ajuda de governo, mas podemos ajudar, vocês terão um salário decente. Como eu disse, o que vocês conseguiram, o que vocês quiserem trazer de volta, caso... Teve pessoas que já trouxeram pepitas de ouro aqui e levaram embora para casa. Ficaram ricas com isso. Tiveram algumas pessoas que descobriram poços artesianos, outras poços até de petróleo, em missões, e acabou ficando com ela. Algumas... O petróleo já é mais perigoso. Os Estados Unidos têm a tendência de levar a democracia. Tem petróleo. Mas não é. É um problema. Os Estados Unidos. E aí, como eu disse, João, nós não somos uma organização governamental. Né? É, infelizmente, queremos ajudar o mundo, ONG. Eu não sei quando a. Quando foi fundada a. Qual é o nome dele? O Sefiro. A maior. Como chama? O que é o homem? Acho que foi no ano 50. Depois da Segunda Guerra. 45. Até antes disso tinha a Liga das Nações, que era a mesma coisa que a ONU, só que até a Primeira Guerra. Não falo Liga das Nações, então, não somos igual a Liga das Nações, que dependemos de vários governos. Eles nos pedem ajuda, enfim. Mas, Nate, ficaria muito feliz da sua participação aqui. Safira, as coisas que eu vi não podem ser desvistas. Vou ser bem sincero com você. Eu não vou conseguir, provavelmente, lidar com a vida que eu tinha antes, não vai retornar. Entendi. Então provavelmente eu estarei nessa, por uma série de motivos. Mas eu preciso de um tempo, então, alguns dias pra... Ok, terá uns dias pra relaxar, como disse. Pelo menos respirar. Médicos, caso precise de medicamentos, também pra relaxar um pouco. Com o tempo isso melhora. Já te digo que com o tempo isso melhora. Mas os primeiros impactos, e pode ser que varie de pessoa pra pessoa, pode levar pra você meses. Ótimo. Se eu tiver esse tempo, então pode contar comigo. Meses não. E... Dias, foi o que eu disse. E a segunda pergunta. Você está nos oferecendo aí posse de tudo que encontrarmos, um bom salário... Sim, um bom salário... Plano de saúde. Plano do quê? Saúde. É, como funciona? Um bom uísque. É, você está oferecendo medicamentos, ajuda médica, isso é tudo. Acabei de inventar isso aqui. Deve ser o efeito do uísque. Comunista. Comunista! É coisa de comunista! Tem cara mesmo! Mas eu estou atrás de algo mais. Claro. E eu quero saber se eu posso contar com você. Você quer conversar às horas depois ou tem que não, falar com isso? Não, não é necessário. O que você precisa? Respostas. Quanto menos coisas escondidas, melhor. Pra gente saber exatamente com o que a gente vai lidar e como a gente pode lidar com isso. Tem uma espinha na conversa. Mais que isso, você sabe do meu passado. Você sabe do que eu vivenciei. Bem, eu sei o que vocês falaram no histórico de vocês. Olha, então, sim, entendo. A questão de respostas, como eu disse, acabei de ler. Eu quero tentar entender o que aconteceu com ela. E eu acho que eu estou no lugar que pode ter essas respostas. Não é algo que irei prometer que eu conseguirei, mas farei todo o meu esforço, o que for necessário, para a gente tentar achar, se não for a resposta exata, o mais próximo dela. Certo. Em questão de informações ocultas, bem, vocês terão as informações, como vocês são nível 2, agora caso aceitem, de todas as pessoas de nível 2, as informações necessárias. Sendo que irei falar da próxima missão, que são missões para pessoas de nível 2 internos da Casa Seus, caso vocês se interessem. Tudo bem para você isso? Irei ajudar. Acho que é aceitável. Irei ser um... Digamos que eu serei um conselheiro científico com vocês. Mas eu explico no futuro. Você falou de mim, ele muda pra russo, tá? Caralho. Quer falar em russo ou em inglês? Já tô virando anarquia. Porque eu... Você tem preferência? Eu gosto muito também de materno, mas creio que... será um problema para os irmãos. Claro, aí ele volta em inglês. Só pros churros. Muito obrigado. Você tinha algumas perguntas? Sim. Na Rússia, nós lidamos com as coisas um pouco diferentes do que vocês estão lidando aqui. Somos mais... Como eu posso dizer isso? Incisivos. Você falou, só te cortando. Imagina o que você já vai falar. Mas tem pessoas do Joshua, no seu círculo interior, que são russos de alto escalão, provavelmente grandes cientistas, talvez presidente, ou grandes engenheiros do seu país, tá? Então, como eu disse, tem muitas coisas ocultas devido a níveis que interferem nisso. Eu gostaria de saber, eu vou fazer uma rápida... um questionamento com você. Certo. Aí você me fala se você pode falar as questões ou não. Claro. Primeiro, qual é o seu nível? Meu nível é só nível 2. Porém, eu posso ser um conselheiro do nível 3. Tem pessoas de alto escalão há muito tempo aqui que podem participar de algumas opiniões, não todas. Eu não participo das reuniões com o Joshua. Mas sei quem é. Afinal, ele me contratou quando estava começando a Cassius. Tá. Quem faz, controla ou escolhe as missões? Qual nível é isso? Como assim? De qual nível? Quem é a pessoa, quem são o grupo que confecciona as missões? Variável. Pode ser pessoas de nível 2 ou nível 3. Depende do nível de alarde da missão, que ela varia de 1 a 5. Mas quem escolhe? Quem faz ela? Quem cria? Qual é o nível que cria ela? São só os conselheiros? Ou existem pessoas de nível 2 que fazem isso? Talvez, caso você aceite a segunda missão, eu vou falar um pouco da linha do tempo do que está acontecendo e provavelmente eu irei responder essa pergunta para você. Tá, só para você entender por que eu estou fazendo essa pergunta, porque não sou aleatório. O seu infiltrado está aí. Infiltrado. O problema, esse é um problema maior. O papel referente... Eu entendo. O que eu quis dizer é assim, que... em algum momento você vai falar essas informações para outras pessoas. E vai acabar caindo no lugar do infiltrado. Na verdade, não. Então eu vou responder uma... que não é uma pergunta mais para você. O que eu vou falar para você na sala, essas informações, são as únicas informações do Dr. Orson, que somente o Dr. Orson tinha também. Tá. E vocês, caso não voltassem, não voltaram, vocês teriam essa proposta de ser nível 2. Então, o que eu vou falar não vai ser nessa sala. Não, entendo, mas eu quero dizer assim. As missões chegarem. Alguém passou essa missão para você. As missões chegarem, você vai entender como elas chegam, algumas coisas, a partir do momento que eu falar a linha do tempo do que acontece. Ok? São muitas informações e muitas pessoas trabalhando. Já tivemos outros infiltrados, não da noite anterior, mas de outras organizações, outras cultos, outras seitas. Isso não é algo que... não é algo que eu fique surpreso, mas eu fico até que preocupado. Pois afinal, é a mesma coisa se tivesse uma pessoa dentro de uma empresa que é apenas um olheiro de outra empresa concorrente. Mas o meu problema maior justamente é esse. O meu problema maior é que cada passo que a gente for dar será monitorado e será sabido isso pelo outro lado. Então nós não sabemos nada sobre o outro lado. Não, então, eu vou dizer uma informação muito interessante. Eles sabem do que, normalmente, pelo que vocês me falaram, que busca de onde está. Que é a informação que nós também temos. Então isso, é como se vocês fossem, a grosso modo, como eles já trabalharam, policiais. Policiais sabem que estão indo a um crime e os criminosos sabem que tem policiais chegando ao seu local também. Eles irão ter confrontos. Por isso que existem missões mais simples, nível 2, nível 3, 4 ou 5. E por que nós não vamos até a coroa? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Serve. Bem, como eu disse, a missão de vocês, se vocês aceitarem, seria outra. Temos outros grupos que estão fazendo diversas outras missões e nós ranqueamos o nível dessas missões devido ao nível de experiência desses grupos. Parece videogame. Não, deve ser whisky. Então você quer dizer que ainda ficará para um outro grupo, é isso? Não digo que ainda ficará para outro grupo, mas nesse momento tem algo acontecendo que é pior do que apenas a coroa de Taçatuba. De Taçatuba não. De Tiradentes. Opa! Taçatuba, falei o nome da luz errado. Tiradentes. Taçatuba é do Satanás. Da Tiradentes. Nossa, tu mano, é muito tosco. Então nós vamos em teoria para uma outra missão que não tem nada a ver com a que eles estão fazendo. Tem a ver. Mandou esse, entendeu? Vocês vão entender. Por isso que eu disse, caso aceitem, eu irei falar a linha do tempo vai ser e vou informar os detalhes para vocês. O que, o que eu estou tentando é... Homem serpente? Eu não sei se nós... Se eu sou lagarto, Homem réptil. Lagarto é réptil são outros. Senhores, eu acho que eu... lagarto também são outros. Talvez eu não seja tão útil nessa missão, viu? Relaxa, você não foi nessa anterior. Com certeza você vai... embate com talvez... uma noite anterior não é algo que mas talvez você vá gostar do que eu vou falar que está presente nesta missão. Afinal, você gosta de... Pelo que entendi, como eu posso dizer... como eu posso chamar isso daqui? Itens... Vodka! Itens... Não... Acessórios ou tecnologia... Fora do comum, fora do normal. E nesta missão terá algo muito interessante. E como eu disse, eu irei falar para vocês a partir do momento que quem aceitar continuar na sala. No caso, por enquanto só tenho Nate. Estou aguardando as suas perguntas. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Claro. Eu vi um ser ancestral que estava há séculos adormecido ou morto voltar à vida diante dos meus olhos. Vocês acordaram ele ou... Ou ele acordou sozinho? Essa pergunta é Não sei. Não sei. Eu só sei o que eu vi. E eu vi o que eu vi. Algo que estava morto voltar à vida. Nessa missão. Uma pequena correção, então, Nick, só pra te ajudar. No que eu acredito, tá? Nas poucas informações que tenho sobre, como eu disse. Não é um ser morto. Ao meu ver, é uma deusa adormecida, ok? Tudo bem. Posso... Mas nessa missão e em outras missões, pode ser que nós testemunhemos... Sim. Coisas parecidas? Ou até piores. Como mortos voltando à vida? Zumbis? Mortos voltando à vida? É possível? Bom, há quem diga que há 1032 anos já aconteceu. Na Terra de Jerusalém. Na Terra de Jerusalém. 1933 anos aconteceu na Terra de Jerusalém. Faz sentido. É possível. Uma perspectiva diferente. Isso para pior foi o que eu já vi, gente. Pode contar comigo, eu estou nessa missão. Vocês, alguma pergunta? Samantha, mais whisky, por favor. Tenho um whisky Samantha. Ela coloca assim. Vodka é mais... Whisky é mais fraco do que vodka. Ok, tá criando um monstro. Tudo que você me dango com gelo pra ele e duas vodkas. Não, minha preocupação é com relação ao infiltrado. Mas eu creio que não podemos fazer muito neste momento. Mestre, água... Mas, Lara, creio que podemos voar uma armadilha pra ele. Uma minha? Acho perfeito. Levou a hoje? Até daqui 7 minutos, na real. Aham. 7 minutos? É. Mas vocês podem jogar, é o que eu falei pra Tamir. Como nós vamos pra ficha, podem jogar pra fazer nós andar, porque senão nós só vai conversar, entendeu? Não, provavelmente hoje vai ser mais só conversa. É onde eu precisei da fogueira, ninguém deixou. O que eu quero dizer, Cetrio, é que... Me preocupa que essas informações estão indo para dois lados e a gente está ficando só com um deles. Qual seria o... Após você passar esta possível missão, posso dar a resposta depois da missão ou não? Tem que ser antes. Você tem que dar a resposta para saber qual é a missão. Vou precisar de dias para resolver algumas questões. Como eu falei para a Nate, vocês terão em torno de 3 dias para fazer as suas coisas, seus afazeres. E eu quero alguma garantia. Sim. Que a minha irmã da Rússia viva muito bem. Independente do que aconteça comigo. Ok, olha, uma aposentadoria forçada. Caso eu conversar com você. Isso. Você a sustenta? Não só ela, mas eu creio que sou o fornecedor, o provedor maior da família. Tem, o pouco que você me escreveu, eu sou apego a ela. Não tem problema. Enquanto isso, pode ficar tranquilo, podemos fazer um outro contrato em que assumimos esses detalhes. Pode ficar tranquilo. Tá. Eu vou Quer saber que ele fala bem tranquilo, sereno e verdadeiro, assim. Um cara bem... Eu gostaria de ter acesso a algumas áreas daqui do casa do senhor, se eu creio que isso me permitir, né? Vocês têm alguns acessos, alguns laboratórios específicos aí em alguns outros andares. Fique à vontade, depois, caso queira descrever em especificado o que queira fazer, se realmente esses dias você precisa fazer coisas somente aqui dentro. É, eu preciso analisar alguns papéis. Quanto a isso, fique tranquilo. É, e arrumar alguns protótipos que eu tenho. Papéis que vocês trouxeram de lá? Sim. Está acontecendo? Sim. Posso vê-los? Pode. Você pegou os papéis dos livros? Isso, é o do banco. Tem talheres aqui. Certo, talvez se estiver dentro da gaveta. Não sei se você vai entender. Eu não tive tempo de vê-los ainda, mas... Eu não falo muito na cal também. Mas isso está aí na cal, que é a língua... Tá com os arquivos com a... Tô precisando de um tradutor. É, se quiser deixar, eu vou analisar esse, já analisou esse jogo. Bem, é de vocês, ele coloca na mesa, fica a critério com quem for ficar e decidir, mas fiquem à vontade. Eu já nem pego de volta quando ele devolve, tá? Beleza. Eu já deixo meio que pra... Beleza. É o do baú, tá, Trinta? É os pergaminhos, o livro lá... É, você vê que ele olha e fala que é Nacal, ele não entende realmente, definitivamente, ele... Nacal é uma língua da Bolívia, é uma língua de... É como se fosse dialeto, um dialeto. É, antigo. Tipo, você fala latim, os caras lá da Europa. Não, ele falou, eu tô ligado. Os caras da Europa tem um latim que é mais antigo, é uma língua morta. Vou dizer que é uma língua morta ali, só que é bem menor do que o latim, né? Então assim, a gente tá falando. Tá, essa garantia da minha irmã é algo que me apetece. E se você. Ixi, o cara não viu a lombada, eu acho. E se você disse que algo estranho que merece que possa ser estudado. Pelo menos para mim, essa missão vale a pena, momentaneamente. Só perguntando, o grupo será modificado ou serão só nós quatro? Eu irei com vocês. Você vai com a gente? Sim. Muito bom, fora dinamite é tudo que você queria, não é? Tem outras pessoas, provavelmente, que já estarão lá, enfim, não. Vou falar com vocês. Momentaneamente, eu creio que está de bom tamanho para mim. Mas, creio que conforme as missões forem passando, talvez haja uma renegociação dos termos aí. Mas eu creio que para esta de agora eu estou de acordo com a... com os que foi me colocado. Foi colocado. Só preciso ver com isso, só preciso de tempo para... Como eu te falei, estudar algumas coisas. 3 dias para a gente partir. Lá. Oportunidade de estudos, talvez coletar informações, uma raça antiga, tá dentro. É, bem lá, bem estilo. Bom, digamos que eu já não preciso de mais nada na minha vida. Tem um apartamento novo que chega, cheira cinza velho, e roupas velhas que cheiram um apartamento mais velho ainda. Então eu tô tranquilo. Contudo, eu tenho duas exigências. Sim. A primeira é que pra qualquer missão que a gente vá, eu quero ter todas as informações. Não quero que aconteça igual da última vez. A gente foi pensando que era uma coisa e encontrou uma totalmente diferente. Pode ser que hajam surpresas, como é esperado, mas eu não quero que... Bom, digamos que quando você está em guerra, você quer pelo menos saber quanto que está lutando. Correto. Não, quanto a isso, como eu vou falar, eu vou... As informações que, assim, todos aceitaram de passar para vocês, inicialmente são as únicas informações que nós temos. Se existir mais algo de informação desta missão, ou pode ser que esteja com as equipes, alguém que esteja lá, ou pode ser do terceiro círculo, mas aí eu não tenho acesso, como eu falei, eu tenho alguns poucos acessos, mas eu não tenho esse acesso, mas sobre o resumo desta questão, desse objetivo, eu vou passar tudo para vocês, questão da linha do tempo também. Certo. Minha segunda exigência, eu não lembro do nome da minha filha, mas... eu quero que minha filha daqui pra frente tenha acesso aos melhores estudos que vocês podem fornecer. E que a vida dela seja garantida, independente da minha. E caso eu morra, que vocês contem uma história bem mentirosa e legal sobre mim. Onde eu salvei o mundo. Exatamente. Porque dá uma risada. Não sabia a verdade alguma. Não tinha a verdade alguma. Ele pega um pouco de uísque, ele bebe, ele mexe no bigode. Fica tranquilo. Questão de estudos, iremos providenciar, isso não tem problema pra gente. Caso aconteça pior, seja o seu falecimento, falaremos que o pai dela é o melhor. Tranquilo quanto a isso. Temos um acordo. Mas vimos bem se a morte não é o pior. Não. Então... Você vê que ele dá... Enquanto vocês estão falando, ele tá escrevendo, você vê que, cara, assim que ele termina, ele dá um na frente pra cada um, já dá uns papelinhos como se fosse um contrato com essas exigências de vocês. Tá. Novas? Com essas novas exigências. Parece que o cara já tava lá, tá, datilografando. Vocês estavam falando que... Lembra que tinha aquele cara... Aí ele já colocava outro, ele virava pro outro, aí chegava no dele, e chegou na sua, Agora ele tá essa informação? É só isso aqui, você consegue. Você é o bonde, meu parceiro. Você agora é o bonde, bicho. O bonde passa 10 e 15. Caralho, adiantou essa porra? Essa merda. Bem, eu ganhei agora e depois... Não, podem ir jogando. Se você ganhar até umas 11 horas, suave. Até mais. A gente pega suas coisas. Ô, Leão, cheguei. Vai embora. Não, papo reto, mano. Vai, falou, mano. Eu acho. A companhia privilegiada de Bornel do Céu, do Norte, entrou em contato com a Caduceus pedindo ajuda. E acreditam que existe uma doença lá. Os primeiros sintomas disse que acredita ser é uma hepatite infecciosa que apareceu em 16 de março. As primeiras mortes ocorreram no dia 18 de março. A empresa acredita que o surto foi causado por uma forma incomum de hepatite infecciosa. Faz um mês, então, mais ou menos. Hoje a gente... Não. Vocês estão no dia 20. Abril. Isso é março. Só que a gente tá bem abril. Eu falei em março de novo e ainda falei que vocês começaram, passou uma semana. Vocês começaram... Março. 22 de março. Vocês estão no dia 22 de março. Então faz 4 dias. Como é que vocês estavam lá... Os infectados normalmente apresentam os primeiros sintomas da doença de 2 a 6 semanas após a infecção. Ok. Esses sintomas normalmente duram até 8 semanas e podem resultar em insuficiência hepática aguda e morte. Nesse surto, todavia, os indivíduos morrem apenas 2 dias depois de apresentarem os sintomas, o que não está comum para esse tipo de hepatite. A partir dessas informações... Morre pela mesma causa. Pela mesma causa, mas em 2 dias. Só que veio de 8 semanas, o fígado para em 2 dias. A partir das informações que a Caduceus obteve, nós acreditamos que a verdadeira causa do surto pode ser a morte amarela, que é uma arma biológica do povo serpente projetada para despovoar áreas habitadas por humanos. Assim, a Caduceus suspeita que a noite anterior possa estar envolvida nessa situação. A missão da nossa equipe é entrar no local de quarentena, permitindo ao cientista da Caduceus determinar se o surto foi ou não causado pela morte amarela. E a equipe, então, determinará se há agentes da noite anterior na região, quais são seus objetivos e impedi-los. Como eu disse, eu irei acompanhá-los como conselheiro científico e eu irei levar um analisador viral que consegue identificar a morte. Perdão, nós temos um antídoto para isso? É uma série de produtos químicos, compostos e drogas para criar o antídoto a gente tem. Okay. Mas não é uma coisa tão simples, como eu falei, o problema não é criar o antídoto. Porque nos primeiros dias e horas esse sintoma não é aparente. E assim que passar as horas, o antídoto não vai funcionar. Então basicamente não tem cura. Quem for contaminado vai morrer. A não ser que nós estejamos com esse analisador viral e descubra assim que qualquer pessoa for contatada com isso com poucas horas. Passou, acreditamos, aí não é uma certeza, mas que a partir de 8 horas que você tomou a infecção, você começa a ter os primeiros sintomas, e aí já não tem mais antídoto que a gente consiga resolver. Não, eu tô pensando mais na gente mesmo. Só pra vocês entenderem o que aconteceu. Qual a forma de contágio? Miasma? Não temos essa informação ainda. Por isso que nós iremos com a equipe para tentar nessa área, ainda mais na quarentena. No dia 6 de fevereiro... quer fazer uma pergunta? No dia 6 de fevereiro, nós levamos uma equipe de pesquisa que estabeleceu o acampamento 8 km de Hanau. Dia 27 de fevereiro, teve um deslizamento de terra que matou alguns membros da equipe, enfraquecendo as barreiras entre o que a gente pode dizer entre o mundo real e o mundo dessa doença. Então, foram as únicas informações do começo de fevereiro e depois nós tivemos. Dia 18 de março aconteceu as primeiras mortes causadas do que a gente acredita que seja pela morte amarela e não por essa hepatite. Dia 21 de março, a empresa privilegiada de Bornel do Norte entrou em contato com a Caduceus à medida que o número de mortes aumentou drasticamente e muito rápido. Então, só um detalhe, você falou que a hipótese é que seja a arma amarela. Sim. É, vocês já tiveram contato com isso em algum momento para saber que existe? Não é que tivemos contatos. Como eu disse, nós somos uma empresa de pesquisas e outras coisas. E nós sabemos que existe uma arma biológica criada pelo Golfo Serpente. Provavelmente essa arma que você mostrou, não sei o que ela faz. Ela cospe fogo. Ok. Ela é uma tecnologia do pessoal dos Homens Serpentes. Dá para se reparar com uma tecnologia muito mais avançada do que nós temos a princípio. Certo? Então, sim. Não é que vimos, mas acreditamos muito nisso devido a passados, histórias. Dizem as más línguas que ela foi projetada na época da Peste Negra. E a Peste Negra em si, essa crise de muitas mortes, de bilhões de mortes, foi ocorrida graças a ele e à vontade deles exterminarem o planeta Terra e os seres humanos. Então, não sei dizer se é verdade ou não, mas ela, não há, 99% acredito que existe sim uma arma. Como ela é, como ela é feita, se ela é grande ou pequena, eu não consigo te falar, João. Mas nós temos um aparelho que é um analisador viral, depois de anos de estudo, que ele consegue analisar essa questão da doença. E se a pessoa for infectada momentaneamente, o que pode ser com qualquer um de nós, esse é um risco, né? Por isso que é um risco 3. É por isso que eu perguntei, esse é um antídoto, porque se a gente levar... Bem, gente, isso daqui, provavelmente, é mais nove seguro. Vocês não iriam conseguir tão fácil. Eu vou ser bom sem sonhos. Bom... Sai daí, filho da puta. Não. Ele bebeu uma coisa, não? Você vê que ele começa a olhar. Caramba, tô em dúvida. Dá pra beber uma coisa. Onde estava? Você vê que ele começa a olhar. Bem, mas já que vocês perguntaram. Tá, acho que isso talvez seja de interesse de vocês, caso vocês queiram, por curiosidade, ter algumas informações. Não tem nada a ver necessariamente com essa missão de agora, mas tem a ver com a coroa. Fiquem à vontade para ler. Bem, senhores e senhorita, essa é a missão de vocês. Essas são as informações que temos. Compartilhamos em 3 dias. 3 dias? Fiquem à vontade para fazer o que estarei bem, aqui né? Em 3 dias. Já temos livre acesso nas instalações daqui? Do nível que vocês são, e, sim. Precisamos apenas, hoje não, hein? Acredito que hoje não. Porque precisamos, talvez só no final da noite, mas aí está fechado. Só os pesquisadores realmente definidos e concordados e coisas assim. Mas a partir de amanhã sim, porque precisamos condecorar toda essa formalização também dentro da empresa. Tudo bem. Tá, e você só me consegue hoje um dicionário de Nacal? O quê? Dicionário Nacal? Joga sorte, difícil. Difícil é metade, né? Sim. 18, passei. Não tem um dicionário aqui. Marca perícia. Tenho pessoas. Sorte. Que podem te ajudar a tentar entender, não é uma língua tão habitual e tão comum. Mas, seja para estudar os livros, as informações, sim. Ela pode ficar uns dias com você para te ajudar. Eu normalmente não prefiro conviver com pessoas. Bem, é o que nós temos. Amanhã você terá esse opção. Não, ele disse que não tem. Não tem agora, né? Não tem como. Mas temos. De chamar uma pessoa. Gente que veio de lá entende. Um pouco da língua. Ela basicamente é como outros tradutores de outras línguas mortas aqui ou locais. São pessoas que ajudam, enfim, questão de desconfiança de serem os traidores ou infiltrados, pode ficar tranquilo, porque essas pessoas, em específico, quando elas se tornam essas pessoas, antes dela se tornar, ela passa por vários exames, várias pesquisas, então não são apenas qualquer pessoa, temos motivos. E elas são estudadas durante um bom tempo. Temos detetives particulares para escolher essas pessoas, digamos assim. São os melhores profissionais para isso. Tudo bem. Em termos de comitê, já acabou porque eu tive passando informação, certo? Informação sim. Qual é a peça? Não, não está falando. Sefira. Sefira. Décimos, o cara mandou. Babaca. Foi pra Roma. É, do nada. É, Sefira, uma dúvida. Quanto é esse brinquedo que eu consegui resgatar? Normalmente, quando eu uso ele, eu tenho um certo desgaste mental. Como se eu... Bom, colocando em termos que agora faz algum sentido, que até anteontem eu tinha ele de louco, mas é como se eu estivesse fazendo magia ou algo do gênero. Certo. Existe algum meio de mitigar esse desgaste? É, infelizmente não. É como a lenda de Atlantis. É, existem pessoas que têm uma tecnologia muito avançada que eu não compreendi. Essa possível magia que você diz, nós não conseguimos entender. Existem outros itens que fazem essa mesma coisa. E ela acaba utilizando um pouco mais do que o nosso físico. Certo? O que eu indico para você, a partir do momento que você utiliza ela, é que você descanse horas depois de utilizá-la. Pois isso pode, com o tempo, afetar você de alguma maneira. É o que os nossos cientistas... Deixa bem feliz. É o que os nossos cientistas falaram. Eles estão trabalhando em uma outra, da própria noite anterior. Talvez parecido com essa, não é uma bola de fogo necessariamente dita, mas é algo que eu não me recordo. Eles estão tentando entender em alguns testes de como não causar tanto impacto no ser humano normal. Mas por serem criaturas de milênios também, não sei quanto tempo isso pode levar. Então eu sempre indico que use em casos extremos. Tá, e só pra deixar constado, se vocês tiverem algum tipo de arma experimental e precisarem de uma cobaia pra dispará-la, você aceitaria? Com certeza. Talvez se voltarmos da viagem, pode ser que tenhamos algo, sim. Ah, nós voltaremos. Voltaremos. Assim sim. Desejo, Nate. É. Igual, vocês querem continuar, Lemão, parar? Não, também a gente para. Eu acho que é um bom momento pra gente finalizar por hoje, né? Não, porque daqui pra frente vão ser 3 dias gastando ponto de magia e usando droga. Caralho! Bastante informação nesses 3 dias que vocês podem coletar. Repete as datas pra mim, por favor. 6 do 2. 6 do 2, teve uma equipe que se estabeleceu. 8 km do acampamento ali de Hanau. Hanau. Onde que você comprou? Hanau é com H. R-A-N-A-U. Ah, é com R. Financiamento que teve deles, Tormenta 25 anos, do... Ok. Já foi o financiamento. É 17 do 2, a outra... 17 de fevereiro. 27. Exatamente. Bonito. Muito melhor do que o Tormenta. Você não gostou? Eu gosto do Tormenta. O Tormenta é esse, né? É, eu tenho o Tormenta. Só que, mano, eu acho ele muito arredondado, tá ligado? Tipo... É, esse aqui é bem pontudinho, tá vendo? Depois... 16 de fevereiro. De março. Foi quando apareceu os primeiros sintomas dessa. Que aparentava ser hepatite infecciosa. Isso é bem visível mesmo. Obrigado. Ok. 18 de março foi quando ocorreram as primeiras mortes. Tem o Tormenta 20. Tem o. Beleza. Os normamentos, né? Que é um pra morrer, não você morrer. Agora é 2 dias. Dia 21 de março foi quando essa empresa, essa companhia privilegiada de Bornéu, contatou a Caduceus pedindo ajuda. Ok. Que é assim, ó. Ok. Então uma empresa que foi. Isso, uma companhia que foi mediada do Cornel. Aí é esse. Aí esse aqui okay. É o do... Beleza. Foi o herói e o... dos deuses. Já tá anotado que a gente faz pra somar. Vocês têm alguma coisa? Não, vou falar pra você que é um dos conjuntos de dados mais da hora que eu já vi. Ah, Safira, eu acho que... Meus parabéns. Por enquanto... Eu estou satisfeito. Bem, nos vemos daqui 3 a 4 dias. Sim. Combinado. Até lá, então. Vocês vão saindo, fazendo suas coisas, acho que vocês se despedem. Antes de vocês irem, cada um indo pro seu lugar, tchau. Você vê o Sérgio te parando. Lembra do Sérgio? Sérgio. O cara da máfia, né? O cara da máfia, né? O cara da máfia. Sim. Boa noite, tudo bem? Sérgio. Ah, vocês aguentaram alguns dias, é. É, mas cada um já foi pra um lado, né? Tá. Eu voltei aqui trabalhar com eles, né? Mas eu tenho um negócio aqui que eu acho que precisa do seu interesse. O quê? Peraí, você tá achando o papel? Não, são cobras, são. Caso não tenha o que fazer em Nova York, eu tenho alguns compromissos, fique à vontade. Vamos procurar. Tá certo, conversaremos. Vamos marcar um dia pra tomarmos um café juntos. Ó, oh, até logo. Ele cumprimenta você, você vê que ele... voltou, aparentemente ele voltou pra máfia, mas sem querer voltar. Não teve muita opção, né? Me recorda uma coisa, o negócio da cobra, o Sérgio tava junto ou não, né? Quando eu tive a visão das cobras, que eu perdi a sanidade. Das cobras? É. Não. Não, né? O que é o Sérgio? É o cara da máfia, era um enfermeiro. Porque ele tava lá pra fugir da máfia, porque ele queria devia sair. Um dinheiro. É o que marcou o um encontro com o cara que eu tenho. Isso, que marcou o um encontro lá. Que o Jeff ficou doido, começou a dar tiro contra o telado. É, ele marcou o um encontro, mas não tava na sala. É, ele levou o cara até lá, né? Só. Quem entrou foi a tradutora e o cara. É. Mas não, o cara ajudou a gente. Ele não tava na sala. Esse aqui você já deu, amor? Ainda não. Ah, não. Pode passar. Eu vou, se você quiser ler, eu... Antônio, você não quer que escaneie esses negócios, não? Não precisa, não. Medo que é fino e tal, né? É, porque é fino, dá um medo da gente rasgar isso aí. Vem duas cópias. Então... Mas vem, eles mandaram duas cópias. Não sei se é por esse motivo. É, eu acho que é. Ou porque mandaram duas cópias. Mandaram por essa. Mas aí tem duas cópias, eu deixo em casa. Porque eu escanearia e daria um pra gente, sim, pra sim, gente sim. Ficar, que eu acho que. Ah, mas eu acho legal o original. Não, é legal. E como eles mandaram essas duas, aí não tem problema. Entendeu? E provavelmente o nosso a gente pode encarar. Cara, esse provavelmente não vai ser uma outra aventura que eu vou mostrar na vida. Então podemos buscar esse. Tranquilo. Então por que você não. Escaneia esse caralho e traz o impresso pra gente riscar. Vocês têm outras folhas pra riscar. Não, mas não é justo nós grifar o que tá escrito. Grifa na mente. Não é grifa na mente? É nós jogar daqui 2 meses. Em 1933 não tinha marca página. Eu não preciso marcar página. Caralho, não tinha marca página, fodeu. As pessoas não liam. Marca texto. Não tinha marca texto. O marca texto eles tinham que escrever e. Não tem coisa que eu. Depois eu tiro o chefe, o centro é que a mulher vai embora, né? Isso! Vamos de plantão, que coisa joga por aqui. No WhatsApp. Ele tá querendo jogar, coitado. É foda. Então, beleza, os horários meio frita. Coisa não tá fácil nos tempos atuais, não. É. Mas a madrugada é uma boa. Essa coroa é aquela que vai ser exposta no museu? Isso, essa mesmo. Galera, controlar cobras parece dos mãos. Parece ver legal, você né? Você virou um indiano nível 2. Eu não queria falar não, você virou um indiano nível 2. Mas a gente passava tranquilinho com a coroa. Então, só lê pra mim que recurso que é aqui lá. Esse aqui? É, tá em cima, no lado superior direito. Recurso... É o recurso NY2. E aí? NY1. Isso aqui é uma carta que o Safiro recebeu, é isso? Não, essa aí foi a que a gente recebeu agora pro cara. Não, mas quem deu foi o Safiro. Não, essa aqui foi a do Safiro. Só que você deu pra gente. Mas isso aqui foi uma carta que o Safiro recebeu, que o Gonçalves mandou pra ele. Que tá escrito pra quem que é? Fala, Rubetente. Não tá. Tá escrito que é D. Gonçalves. Lá embaixo. Dercy Gonçalves? Gonçalves. E lá em cima. Não tem informação, caralho! Nome, doutor? Doutor Vinícius Gonçalves. E embaixo do nome dele. Doutor Chefe Pedro. Chefe de pesquisa da Caduceus. E embaixo dele. Cara, ele fez uma rata da Nova York. E embaixo. 6 de março de 93. Resumo da pesquisa de Coroa Cobra. Isso, tá bom. Não tem pra quem foi, isso que eu quero saber. Não, só entregou. Ali tem. Ok, caraca, na última ação. Tudo bem, ali onde é. Depois que o Sérgio vai embora, né, eu espero ele se afastar. Olha pra... Ele entregou isso pra você porque confia muito em você. Eles não estão mais ali, seus parceiros estão do outro lado. Ah, mas tá. Mas eu imagino que a gente tá com o endereço. Ok. Nossa, vocês estão com o endereço. Que a gente vai ficar, né? A gente tá com pelo menos o endereço. Ah, bom, em algum momento eu vou passar isso pra eles. Agora pode passar. Em algum momento a gente vai se encontrar, vou passar a informação pra eles. É braba essa informação. Essa informação é uma side quest. Pesadíssima. Essa também dá pra cumprir em 3 dias? Tem que dar. Ela tem que estar em 3 dias de volta, porque o meu interesse agora tá em ficar na casa dos seus. Não, sim, você pode tentar em 3 dias. Você pode tentar, pô, eu tenho 3 dias. Isso aqui é uma assinatura, esse negócio embaixo? É, cutulescas. Parece um sapo. Aí, gordão. Pô. Mano, pô, você falou que eu passava de 2 sessões, já estão na 8ª. É um recorde. Tá vendo? Muito mais do que eu imaginava. Quadro pequeno, sua mãe. Eu não tinha nem pensado na data direito, que eu falei, tu vai furar mesmo? Qualquer data que tu fala, tá bom. Você é o maior furão da história da RPG, você sabe disso. Você é. Ah, devo ser assim. Quem é furão é o Guilherme. Que alguém falou, o pequeno falou pra ele, quanto você vai gastar pra gente? Antes você era um rapaz compromissado, que só tinha que levar agregado e tal, agora você é um cara mais livre aos jogos. Quê? Antes, às vezes, capricho, vamos dizer, que nem, vou ver se minha mulher deixa. Ah, pior que nunca foi assim, meu corretor. Ah, mas aí aquela vez lá no Disse, no Bruno, você parou, porque você parou. Mano, nada a ver, velho, já te falei. Porque no Disse, sabe por que eu parei? Porque eu virei pro Gui e falei, Gui, por causa do trabalho, você vai ficar 2 meses e meio em Goiânia. Tudo bem? Ele, tudo bem. O Gui não falou nada disso, só que alguém falou. Aí quando eu voltei, uma semana antes de eu voltar, eu falei, ó, semana que vem, se vocês toparem, já vai rolar. E, semana que vem não dá. Falei, beleza. Aí na outra semana eu mandei um salve. E aí? Nada. E aí? Nada. Aí eu falei, beleza, nada. É o Gui. Não foi eu que furei, tá ligado? Assim, eu fui pego de surpresa na viagem, porque sim, eu fui avisado, tipo, 3 semanas antes que eu ia fazer uma viagem de 2 meses e meio. Mas o Gui, é por isso que é assim, eu falei, vou juntar gente que joga, tipo, aí eu falei que o dia que entrar, a gente já tá 2 anos jogando. Caralho. Que tinha mais coisa pra passar hoje, mas aí levou ser mais cedo. Acho que foi boa. Às 11, né? Acho que foi uma sessão rentável. Foi. Não, o quê? Foi bem frutífera. Frutífera. Esse é o termo. Vocês pegaram algumas informações muito importantes. Aceitaram uma missão. E vocês poderiam não aceitar. Agora eu sou 100% do time dos seus. Uma quadrada do Safiro. Do nada, vocês falaram, cara, eu vou escrever um papel automático. Cara, pistola aí, do nada, calma.